Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o nosso programa de número 1041, no dia 28 de janeiro de 2024, último domingo do mês de janeiro. E nós estamos aqui com o Luiz Eduardo Ribeiro para falar sobre mediunidade e espiritualidade. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, depósito de seu depósito, Polotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução em saúde para a sua água e Ponto Sul Automóveis, onde você tem qualidade, segurança e garantia. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, ao Anjo Ismael, a Casa do Caminho, ao Jefa, ao Luz de Vida e ao Paulo de Tarso. Sem esquecer das tendas de Umbanda, Pai Jeremias e Vó Catarina e Mãe Maria. E também o grupo musical Castelã. Hoje, como o Rui anunciou, nós teremos aqui o nosso irmão Eduardo Ribeiro e conversaremos sobre mediunidade. Prepare suas perguntas aí para fazer aqui para o Eduardo, que tem muita experiência nesse tipo de trabalho dentro do Centro Espírita e pode responder muitas perguntas ou sanar muitas dúvidas aí para a gente nesse bate-papo de agora de manhã. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos, né? A gente começa aí 2024, né? Com uma música nova, né, Rui? Depois a gente comenta aqui também. Vocês ouviram aí no início, isso, no início aí, vamos fazer o seguinte, do programa. Na hora que você for devolver aqui para o Rui começar o programa, você coloca ela para o pessoal escutar melhor. Legal. Tá bom? A gente coloca aqui, já é pequenininha, tá separado, é só uma, aqui. É só uma que vinheta, o Lúcio, né? Que o Lúcio falou, vocês ouviram agora no início do programa, antes, uhum, quando estava aí tocando, mas foi uma música que o Lúcio fez, depois a gente vai comentar para vocês. Uhum. A gente agradece as rádios que estão conectadas conosco aqui, com a gente. Então a gente tem a Web Rádio Sementes de Amor, a Rádio Espaço Espírita, de Barra Velha, Santa Catarina, e a São Francisco, lá de Tobias Barretos, na cidade de Tobias Barretos, Sergipe, retransmitindo a gente todo domingo aqui. E a gente também tem os canais, a Web Rádio Sementes de Amor, Recanto da Prece Eurípides Barçanufo e a Web TV Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, que também transmite a gente aqui, além do nosso YouTube, que já, quem já está aqui com a gente é o Zazu Moura, né, mandando um ótimo domingo a todos lá de Remanso, Bahia, terra do Jorge. A Valéria Plezan, lá do Rio de Janeiro, mandando bom dia a todos da equipe Vivência Espírita, bom dia a toda a família vivenciana, conectados na Rádio de Luz. Hoje é aniversário do Mané, olha, é verdade, né? Janeiro. A gente manda, depois a gente comenta aqui também, lá no momento dos aniversários. O Iramir, lá da Bahia, Salvador, Bahia, a Cris Paiva, o Rodolfo Alexandrino, o Carlinhos aqui, né, a Ruth das Graças e o Benedito Figueiredo. Hoje a gente vai colocar a mensagem do Dr. Benedito que ele mandou pra gente. A gente agradece aqui a participação e a gente tem a pergunta. A enquete que a gente já deixou aqui sobre o tema: você participa como tarefeiro de algum trabalho mediúnico? Então deixa aí seu comentário, você trabalha algum trabalho mediúnico, pode ser em casa espírita, casa de Umbanda, qualquer trabalho mediúnico, até até de exorcismo, né? Se for católico. Não deixa de ser um trabalho mediúnico, né? Mas deixa aí o seu comentário e a gente vai sortear hoje uma camiseta dessa, né, Jorge? A gente vai sortear essa camiseta, mostra aí, dos 20 anos no ar. E também a caneca também. Então a gente vai sortear a caneca junto, para uma pessoa. Junto, para a mesma pessoa que ligar. Então tem que ligar aqui. Eu vou colocar o número aqui do lado para vocês verem. Aqui agora. Então é 12-3921-3009. Então para quem ligar e dizer quero participar do sorteio, ao final do programa a gente vai sortear então a caneca do Vivência Espírita e a camiseta de 20 anos. Então deixe também o tamanho, comente aí pro Tião, que está ali nos telefones. Eu vou repetir, telefone 12, vocês estão vendo aí na tela, 3921-3009, e deixe aí dizendo que quero participar do sorteio. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Luiz Eduardo. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Sebastião Varotto. Bom dia, família vivenciana. Vamos ler uma mensagem de virtudes e valores pelo Espírito Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. É o item 25. Humor. Humor é a energia que alegra o coração. Ele modifica a vida e desperta inspiração. Quando é bem intencionado, nos tira da depressão. Queridos irmãos e irmãs, nesse domingo abençoado, em que o nosso querido irmão Luiz Eduardo vem nos falar sobre mediunidade e espiritualidade, vamos envolvê-lo com carinho para que ele possa discorrer tudo o que preparou para nós nessa manhã maravilhosa. Respiremos profundamente, queridos irmãos e irmãs. Acalmemos o nosso coração e façamos o nosso religare junto à espiritualidade maior, a fim de que possamos agradecer ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos, e pela oportunidade que teremos mais uma vez de aprender um pouco mais desse Evangelho redivivo do Cristo, trazendo-nos sempre inspiração e conhecimento, a fim de que coloquemos em prática em nosso dia a dia e no decorrer de nossa caminhada. Agradecidos mais uma vez, Senhor, nós pedimos. Pai, Senhor do Universo, envolva-nos com seu carinho como filhos pródigos de sua seara. Traga-nos sempre, Pai, esse amor imenso em nossos corações, a fim de que evoquemos o carinho, o respeito e a paz a todos aqueles que caminham conosco nessa jornada de evolução e crescimento. Unge-nos, Senhor, com a tua paz, com a tua luz, e dá-nos sempre a confiança e a certeza que a progressão que buscamos, Senhor, estamos atingindo apesar de todas as dificuldades morais que ainda carregamos em nossos corações. Agradecidos mais uma vez, nós pedimos licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje, rogando. Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será espiritualidade e mediunidade. E nós estamos aqui com o engenheiro Luiz Eduardo Ribeiro, que é professor, palestrante. Ele faz parte do Departamento de Mediunidade da USE do Estado de São Paulo. É voluntário do Centro Espírita Divino Mestre. Bom dia, Claro. É, Rodrigo, só para a gente, antes de passar para o Eduardo, a gente tinha falado do jingle que o Lúcio fez aqui para o programa. Opa! Né? E quando a gente coloca, se a gente não falar, a gente não presta muita atenção, nem nós prestamos atenção direito. Né? Então, Rodrigo, então esse jingle legal que está encomendado para o Lúcio faz tempo, ele fez aí para a gente, é bem... Então vamos ouvir o nosso jingle do programa Vivência Espírita. União, afeto e doutrina, fraternidade entre as nações. No vale cresce a consciência, a transformar pela razão. É o espírito da verdade que anuncia aos corações, e o evangelho maior que é Jesus. Vivência espírita, caridade, trabalho e amor. Vivência espírita, caridade, trabalho e amor. Vivência espírita, caridade, trabalho e amor. Vivência espírita, caridade, trabalho e amor. Muito legal. Muito legal, né? Isso, bacana mesmo. Isso só muito... falta você fazer agora um vídeo, né? Para fazer uma abertura assim legal com a companhia, colocar de vez em quando. E nós temos também a música do Ed Moreno, né? É, o Ed Moreno já faz tempo que o pessoal escuta, já tá enjoado já da música do Ed Moreno. Brincadeira, viu, Ed? Ele tá aqui. Ele tá aqui ouvindo a gente. Ele tá lá. Bom dia pro Ed Moreno. Então vamos lá. É o engenheiro Luiz Eduardo Ribeiro. Muito bom dia. E vamos falar sobre espiritualidade e mediunidade hoje. Bom dia, Eduardo. Bom dia Rui, bom dia a todos da Rádio Vivência Espírita, ao pessoal que nos está assistindo, um grande e belo dia nesse domingo. Eu queria acrescentar, viu Rui, que uma vez engenheiro e professor, você sempre vai ser engenheiro e professor para o resto da vida, mas a gente está atuando agora como psicanalista e psicoterapia reencarnacionista. É, completou a loucura toda. É, a loucura tem que ser completada, né, gente? Tem que ir até o fim. Né? É por isso que você tinha proposto fazer a psicanálise. Eu falei, não, mas é que domingo nós já tivemos aqui o... Não tem problema. Até foi uma excelente apresentação do colega, né? Falando sobre ansiedade. Muito bacana. Gostei muito do que ele falou aqui. Então você fez a psicanálise? Sim, já estou formado e já estou atendendo. Online e presencial. E também da psicoterapia reencarnacionista, que é uma psicanálise também voltada assim para o entendimento de que somos seres que reencarnam, que têm outras vidas e que traz coisas dessas outras vidas que impactam a vida atual. Eu lembrei do programa do Fé e Razão que está tendo agora. Toda quinta-feira, às 20 horas, aqui na Rádio Vence Espírita. E eles entrevistaram também, esqueci o nome dela agora, mas foi muito bom agora a última entrevista, falar sobre ansiedade, e eles estavam falando sobre profissão. Sobre pessoas que escolhem, por exemplo, fazer. Aqui na região a gente tem uma tendência muito forte por exatas, né? Engenharia e tudo mais, por causa da influência das indústrias, né? E aí os pais obrigam a fazer toda a parte exata, mas no final é gosto de humanas. É, então a pessoa acaba seguindo uma carreira que não gosta e depois muda para outra que se sente melhor, que sente que tem, que gosta mais, que é o caso de humanas, né? Sim. E eu lembrei agora, foi muito boa a entrevista, vale a pena vocês ouvirem aí o programa Fé e Razão. Regiane Moraes, exatamente, que é lá do irmão Rodolfo. Nós tínhamos um programa aqui que agora deu uma parada, né? Que é o Crianças do Século XXI, que era Carmen Mírio, que é a Carmen Mírio, é especialista em psicoterapia reencarnacionista, né? Que estava quase que dirigia o programa. Muito aqui. Bom, é muito legal esse tema. Você segue a linha do Dr. Mário Wittko? Exatamente. É? É da BPR. É. Então é a mesma linha da... Você fez o curso com a Carmen? Fiz o... Não, eu não fiz o curso com a Carmen. Eu fiz o curso com o próprio Dr. Mauro. Ah, legal. Então você já fez faz tempo? Não, não. Eu terminei agora em dezembro foi também. Foi online no curso ou foi... Teve online e presencial. O presencial, como ele é de Porto Alegre, o presencial foi com uma pessoa de São Paulo. Então a gente ia em São Paulo para fazer as partes práticas. É porque aqui em São José teve uns 4 ou 5 cursos desse, né? Aqui teve. Foi lá no o pessoal do nosso lar que fazia. Exatamente. E, inclusive no Centro Espírita do Nosso Lar tem um trabalho lá muito bacana. E eu participo, né, desse trabalho. Que faz sobre com psicoterapia reencarnacionista até para crianças, né? É... Então isso aí é legal a gente falar qualquer dia, chamar o pessoal lá e vir de novo. Nós já falamos, né, Eduardo? Eu vou convidar eles então, Jorge, já que você está dizendo. Porque a Daniela. E lá no Centro Espírita Nosso Lar, nas segundas-feiras, eu é que participo dessa parte da psicoterapia reencarnacionista, junto com a Iodeia. E é um trabalho excelente, profundo, que resgata, sim, várias coisas que a gente precisa se desprender. Legal, Eduardo. Muito bom. Tem que usar todas as ferramentas que a gente pode usar para ajudar o próximo, né? Então nós vamos enriquecer o nosso programa no dia de hoje mais com a psicanálise e com a psicologia reencarnacionista. Psicoterapia. E como que isso vincula, já perguntando, né? E como que isso tem relação com a espiritualidade e a mediunidade? É, boa pergunta. A espiritualidade, o termo espiritualidade, ele quer dizer você cheio de espírito. Esse é o significado. Agora, cheio de espírito, não no sentido do espírito que somos, mas no sentido de ser espirituoso, né? De ser uma pessoa espiritual, né? E aí, o que quer dizer isso? É a pessoa ter esse senso de espiritualidade, né? Aí eu queria até começar juntando as duas palavras, espiritualidade e mediunidade, nessa conversa, que é o nosso tema, né? Sim. É, falando aqui de Allan Kardec. Allan Kardec, ele começou a falar de mediunidade com esse livro aqui, olha. Instruções práticas, tá vendo aqui? Sobre as manifestações espíritas. Então, aqui nesse livro, ele atendeu a uma demanda da época de mostrar para os médiuns como eles deveriam atuar na mediunidade. Essa é a ideia deste livro. Mas ele estava focando só a mediunidade aqui. Se você pegar esse livro aqui, ele vai falar só de mediunidade o tempo todo, né? De como aquele médium deveria ser médium. Mas a Kardec notou, ele percebeu, com todo aquele conhecimento que ele estava ali angariando, que não bastava isso. Para você ser um bom médium, você precisava de ter um senso de espiritualidade também. Daí, então, ele descontinuou este livro aqui, Instruções Práticas, e editou este outro, O Livro dos Médiuns. Eu trouxe aqui essa edição, mas existem várias edições, vários autores aí, tradutores, né? É a que estava lá em casa mais fácil. E nesse outro livro aqui, Allan Kardec já começa com a primeira parte dele, capítulo 1, perguntando, existem espíritos? Por que ele fez isso, né? Se ele vai falar de mediunidade, por que ele está perguntando se existem espíritos? Exatamente porque ele começa aqui a tratar esse senso de espiritualidade da pessoa. Sim. Porque o senso de espiritualidade vai trazer uma reflexão para o ser de que nós somos seres que vamos continuar vivendo após a morte e vamos continuar vivendo para sempre, né? Então, só esse conceito já nos dá uma visão de vida diferente, porque a gente não vai viver exclusivamente essa vida e aí trazer todas as nossos esforços, nossas tendências só para essa vida, considerando que depois não tem mais nada. Aí tende ao egoísmo, tende ao orgulho, tende ao materialismo, etc. Mas o senso de espiritualidade, não, eu vou continuar. Não, eu vou levar para a próxima vida aquilo que eu estou plantando aqui, aquilo que eu estou sendo aqui, né? E estou trazendo de vidas passadas ainda coisas que eu fui lá. Então é um senso de continuidade também. E isso muda tudo. E quando você vai conversar com os espíritos, quando você vai trabalhar na área mediúnica, aí você já olha esse irmão que estará ali se comunicando com esse ângulo de visão, sim, com um ângulo de visão mais espiritualizado, na qual o objetivo de todos os seres é crescer espiritualmente, é se tornar melhor. Quando você tem isso como objetivo, se tornar melhor, melhor no sentido não material mais, não é se tornar mais rico, é se tornar mais moralizado, mais cristianizado, é se tornar uma pessoa que entende o outro melhor, sim, e que se entende melhor. Porque Jesus não veio nos ensinar coisas materiais, ele veio ensinar coisas para o espírito. E são poucas as religiões que entendem isso, né? Graças a Deus, a doutrina espírita pega por esse lado, né? Exatamente. Jesus lá na cruz já fala para as pessoas, você estará comigo. Sim. Quer dizer, há uma continuidade. Ele já expressa essa continuidade. E o tempo todo ele vai falando isso. Porque o meu reino não é deste mundo. Quer dizer, há um outro, né? E há esse mundo espiritual. E agora tem o filme, né? Nosso Lar 2, que aborda exatamente, retraz isso aí. E é interessante que a sociedade, de um jeito ou de outro, né, Jorge, acaba falando disso. Eu falo de um jeito ou de outro, que nunca é exatamente como que está na doutrina, né? Mas o que importa é que está trazendo para a sociedade esse senso de espiritualidade, está trazendo essa visão da continuidade e da necessidade da gente crescer espiritualmente. Então, é interessante, Eduardo, que eu vejo muito a internet, inclusive vejo muitas religiões, eles estão se apegando agora aos espíritos, né? O espírito precisa melhorar, o espírito, porque antigamente eles não falavam de espírito. Agora estou vendo que algumas religiões já começaram a se inteirar que nós somos um espírito em evolução. Exatamente. Certo? Agora, quanto ao filme que está passando, o meu conselho para as pessoas é que quem não gostou do livro, leia o livro Os Mensageiros. Do filme. Quem não gostou do filme, leia o livro Os Mensageiros. Quem gostou do filme, leia o livro Os Mensageiros. Sim. E quem nem uma coisa nem outra, leia o livro Os Mensageiros. É isso que é importante. Isso. A minha crítica é essa. Leia o livro Os Mensageiros. E vá no cinema, né? Para prestigiar também, né? Claro, então é importante exatamente. Também. É bom sempre ir no cinema, mesmo que seja para criticar, né? Agora, uma coisa você não pode deixar. É de ler os livros mensageiros, que aí você vai entender melhor e você vai poder criticar melhor, você vai poder elogiar melhor, então tem tudo isso aí. E aí, se a pessoa quiser mesmo saber do assunto, porque toda essa série de livros do André Luiz é a série do mundo espiritual. A vida no mundo espiritual. Então você não fique só no Nosso Lar e nos mensageiros. Né? Vai para, são o quê? 16 livros, então você pode se aprofundar bastante e entender bem o que é essa vida. E aí a gente estava falando, né, Rui, que da psicoterapia reencarnacionista, ela entende exatamente essa vida espiritual. Só comentar uma coisa também, desculpa te interromper. Os livros do André Luiz vão além desse kit da vida dos mundos espirituais. Sim. Ele tem muito mais livros, muitos bons. Acontece com o Emmanuel também, porque eles pegam o Emmanuel e colocam só daquela coleção de Emmanuel, só que tem muitos livros que estão fora dessa coleção que são muito bons também, né? Sim, Emmanuel e tudo mais. Vale a pena ler as obras de André Luiz, ler as obras de Emmanuel, né? Sim, com certeza. Só fazendo essa... O Eduardo já falou 3 a mais aí, né? Quando o Eduardo falou 16 livros, já tem 3 a mais do que A Vida no Mundo Espiritual. Do que só o que a FEB divulga ali, né? Então, a Vida no Mundo Espiritual vai do Nosso Lar até E a Vida Continua, que são 13 livros. Aí o Eduardo já colocou mais 3 que são importantíssimos. Exatamente, que não é da FEB, mas é também, a gente entende que trata disso. Super importante. Falando de um deles, que é Obreiros da Vida Eterna, um livro excelente, ali tem um dos mentores, ele fala... num dos discursos que ele está fazendo ali para as pessoas lá no mundo espiritual, ele fala que na Terra haverá um momento em que será estudado aquilo que as pessoas trazem de vidas passadas para dentro da vida atual. E aí essas questões, elas não são tratadas dessa maneira. Por isso é que a psicoterapia reencarnacionista vem exatamente para ver o que que, de uma forma que a pessoa já nasce com essas questões, porque o Freud, ele achava que tudo começava com o nascimento, né? Todos os problemas eram a partir daí. Já o Jung, o Carl Jung, já viu que existem coisas que são anteriores, né? Que a pessoa traz de um coletivo. Mas nenhum deles tratou exatamente da reencarnação, né? E agora, então, a gente, através de Joana de Ângeles, que também já trata na série psicológica dessa questão de vidas passadas, a psicoterapia reencarnacionista visa trazer, identificar o que a pessoa está trazendo e que possa estar causando algum problema nesta vida que possa ser ressignificado. O nosso lar critica isso, né? O nosso lar critica no capítulo 21, ele critica aquela terapia de regressão de vidas passadas, né? Porque ele diz que é muito perigoso, né? André Luiz, o próprio André Luiz diz lá, quer dizer, ele recebe lá instruções, agora não lembro do espírito que passou isso para ele lá, que o processo, né, de terapia de vida passada, se não for feito de uma forma com cuidado, né, a pessoa pode voltar na vida passada e enlouquecer vendo tudo aquilo que causou de ruim, porque se a gente voltar para trás nunca foi bom, né? Então, eu já fiz a terapia junto com a Carmen, né, e eu achei muito interessante. Eles só avançam com o que o mentor autoriza, né? Então, ou seja, você tem a espiritualidade tomando esse cuidado de só revelar aquilo que você precisa saber, né? Não tudo, né? Não seria mais ou menos isso? É, exatamente. Se você pegar a pergunta 399 do Livro dos Espíritos, ali ele fala exatamente isso, e essa é a base desse tratamento. O que ele fala ali? Que você até pode ver o que tem em vidas passadas, desde que o mentor espiritual decida se é o conveniente para você. Não nessas palavras, mas é exatamente o que está falando ali. Então, nós temos a capacidade, sim, de ver o que tem em vidas passadas. Se você pegar a pergunta 395 em diante, você vai ver exatamente falando isso no Livro dos Espíritos. Que a gente tem, cada um aqui sonha, acaba tendo um insight, que são coisas que a gente já viveu. Porque faz parte da gente. Nós somos seres espirituais. E essa espiritualidade é exatamente esse conhecimento, esse senso. Então, isso já é do nosso dia a dia. Às vezes, a gente tem um insight de coisas... Aí você vê aquelas crianças que falam línguas que elas não aprenderam, que têm expressão, arte que não aprenderam, etc. e tal. Então, são... Eu lembro de coisas, né? Criança lembra muito de coisas. Olha para a cara do pai e fala, quando eu era seu pai, eu não agia com você desse exatamente jeito. Exatamente. Né? Agora, é legal, o Eduardo já é especialista em psicoterapia reencarnacionista. Vamos separar psicoterapia reencarnacionista com regressão. É diferente, exato, né? Exatamente. O trabalho de psicoterapia é muito mais completo e onde dá segurança exatamente para o trabalho. Porque o que acontece muito só na regressão é que virou meio comercial. Então, tem gente que está procurando alguma pessoa que faz regressão e vai lá fazer regressão só por curiosidade. Aí é ferrou, né? Não tem sentido isso. Pode prejudicar muitas pessoas. E a psicoterapia falando como leigo, tá bom, Eduardo? Mas o que eu aprendi com a Carmen, né? A Carmen veio tanto no programa, a gente conversava tanto com ela. A psicoterapia reencarnacionista, ela mostra... ela mostra você no plano espiritual, por que você tem aquele trauma, né? E quando você estava no plano espiritual, o que você fez no plano espiritual para voltar aqui para corrigir aquilo? Então, não mostra só a vida passada, mostra o seu estágio também no plano espiritual, o que você trabalhou para você se redimir daquilo e o que você tem que fazer agora. Então, a segurança é muito maior na psicoterapia reencarnacionista. Por isso que é bem interessante, eu gosto muito da psicoterapia reencarnacionista por essa segurança que ela dá para as pessoas. Eu já fiz também, né? No meu caso não foi por necessidade, mas foi muito mais por informação, né? Por a gente ter o programa e você precisar falar sobre alguns assuntos, eu acho que a espiritualidade mesmo me leva para isso, né? para mostrar para mim como que eu devo explicar para os outros. Como mostraram para mim o Avoid, né? O doutor Alonso do João Berbel me chamou para me pegar um Ovoid, para mostrar, porque um dia eu ia escrever sobre Ovoid. Então, depois de muitos anos, eu escrevi sobre Ovoid e eu peguei no Ovoid. Então, eu acho que essas experiências são passadas para a gente justamente para a gente poder falar corretamente o que significa. Agora, não sou especialista, né? O Eduardo já está trabalhando com isso. O que, então, que a gente chama, ao invés de só falar regressão, que é o da TVP, como o Rodrigo estava dizendo, a gente chama de investigação do inconsciente, que é a mesma coisa que a psicanálise faz, só que com uma metodologia pouco diferente, né? Pela conversa, né? Que é uma psicoterapia também. Mas o mais importante da psicoterapia reencarnacionista não é só isso, é como o Rui está falando, como o Jorge disse aqui, que você vai investigar, mas não só a vida ali, mas vai investigar também no mundo espiritual, atingindo um ponto ótimo, que é quando a pessoa está se sentindo bem lá no mundo espiritual, e aí quando ela retorna, ela traz essa sensação. Por isso é que não causa nenhum risco, não tem nenhum risco para com ela. Mas o mais importante é a psicoterapia que vem depois. Porque aquela questão psicogênica, quer dizer, aquilo que ela trouxe dessa vida e que está agora, ela precisa ser refletida, precisa conversar a respeito daquilo, para que ela possa ressignificar. Daí sim ela tem o efeito positivo que se quer atingir, né? Bacana. Vamos citar aqui quem entrou depois que o Rodrigo falou também. O Rodrigo falou algumas pessoas que estavam no YouTube. Depois que entrou aqui foi nosso irmão Ed Moreno, dando um bom dia a todos. Um abraço, Ed, estamos com saudade. Adriana Melo, dando um bom dia também. A Vera Barbosa, parabéns pelos seus 20 anos. Muito obrigado, Vera. A Irene do Nascimento, um grande abraço para a Irene também, dando um bom dia. Rosângela Costa. Dá um abraço para o Gustavo, né? Faz tempo que a gente manda um abraço para o Gustavo, para o Zé. Falamos, que tá lá. Quando você estava de licença, né? Quando você foi lá para viajar, foi aniversário dele. Nós falamos lembro, aqui. Eu lembro. Né? Um grande abraço para ele. A Miriam Yui também, um abraço para ela, desejando um bom dia. Sueli Castelo, bom dia, família vivenciana. O Daniel Melo, bom dia aos amigos vivencianos. Grande abraço para o Daniel, que está sempre ligadinho aqui com a gente. Hoje ele já passou de manhã para mim algumas informações também sobre o filme. A Cláudia de Oliveira, Cláudia lá da tenda, né? Um bom dia. O tema mediunidade, pois estamos sempre aprendendo sobre essa questão. É uma coisa que não tem fim, né, Eduardo? Falar de mediunidade, né? Não, mediunidade não tem fim. É interessante, você mostrou o livro dos médios, eu fico olhando para o livro dos médios assim e falo, meu Deus, quantas vezes eu já li o livro dos médios? Porque é um livro de todo o trabalho de mediunidade que a gente trabalha. Geralmente a gente reserva algum tempo para ler o livro dos médios. E cada vez que a gente vai ler, parece que a gente não leu um monte de coisa, a gente está aprendendo coisa nova, né? Eu até sugiro, viu, Jorge, que a leitura do livro dos médiuns não seja feita só para aquelas pessoas que têm intenção de trabalhar na área mediúnica, mas que seja lido por todos que têm a ideia de querer estudar o Espiritismo, a doutrina espírita, porque, na verdade, ele é uma continuidade do Livro dos Espíritos, assim como os outros, né? Com certeza. Ele aborda essa parte da mediunidade, sim, mas quem não é médium, não é? Todos nós somos, de uma certa forma. Né? Então, temos aí intuição, né? E isso traduz a nossa mediunidade no dia a dia. Eu até oriento as pessoas que não têm a mediunidade ostensiva dentro das nossas casas espíritas, porque se você pegar um centro espírita como o nosso lá, o Paulo de Tarso, tem 180 pessoas, o Divino Mestre, mais ou menos isso. Uns 30 ou 40 são médios ostensivos, o restante não são. Mas é por isso que tem de recomendar para aqueles que não são, para estudar o livro dos médios, para aprender a conversar. Porque tem muitas pessoas que às vezes saem do centro espírita e começam a falar um monte de besteira, né? Porque não conhece a parte da mediunidade. Então, nós recomendamos até para as casas espíritas, para aqueles que não são médios ostensivos, que estude o livro dos médios. Exatamente. Inclusive, um monte de médico que não estuda que fala muita bobagem, né, Rui? Não, aquela então... de falar, ah, não, você está com o espírito do seu lado, você precisa desenvolver a mediunidade. Quer dizer, precisa tomar muito cuidado, né? Você está com o espírito obsessor. Quer dizer, as pessoas falam essas coisas, muitas vezes sem conhecimento, né? Às vezes não tem nada de obsessão, tem que trabalhar a sua maneira de enxergar a vida, de ver as coisas diferente, e às vezes não tem nada de mediúnico. Exatamente. Aliás, tem uma coisa que muito interessante no livro dos médiuns, que eu gosto de citar, porque pergunta para Kardec, eles perguntam aí, como que a gente sabe que uma pessoa é médium, né? Aí, aqui no livro dos médiuns, ele diz, só experimentando. Sim. Então, uma pessoa vai lá no centro espírita, vai conversar com o atendente fraterno e fala assim, está acontecendo isso comigo. Alguns atendentes desavisados já falam assim, isso é mediunidade, você tem que trabalhar. Isso é um desaviso e que pode causar até mais problemas do que soluções para essa pessoa. Ela sai de lá assustada, ela sai de lá sem saber o que é aquilo tudo. Por falta de conhecimento. Falta, né, de conhecimento. O que precisa é ter um outro tipo de conversa, levá-la para o tratamento espiritual da casa espírita e convidá-la para estudar. Aí sim ela vai ter a oportunidade de, com os estudos, entender isso melhor e aí experimentar depois, quando ela estiver aí numa atividade, num curso de mediunidade. Né? A USP tem cursos para orientação mediúnica, assim como a Aliança tem curso de orientação mediúnica, assim como a Federação Espírita também tem, né? Quer dizer, então as pessoas que quiserem conhecer a espiritualidade, conhecer o que é espiritismo, o que é mediunidade, é só começar a estudar, né? Exatamente. É pelo estudo que a gente vai acabar entendendo melhor essas coisas. Continuando aqui, um abraço também para o Leandro Ribeiro, está dando um bom dia aqui para nós, Alessandra Martins também, o Bessa, o nosso amigo Antônio Bessa, o Ari Rangel, bom dia, irmãos vivencianos, bom dia, querido irmão expositor, ótimo domingo a todos, um grande abraço para o Ari também, a Ruth das Graças. Faz uma pergunta, Ela está perguntando aqui, Eduardo, Carlinho, prepara a pergunta aí da Ruth das Graças. Eu vou só terminar aqui de falar as pessoas que estão ligadas. A Cleide Bessa também, a Vilma Tereza Matias, o Vicente de Paula Teixeira também. Todos dando um bom dia. Elaine Trindade. Elaine, não é Elaine, é Elaine. A fofinha lá de Aracaju. Né? Um grande abraço para ela. A Bia Porto. Bom dia, vivencianos. Ela colocou TR, será que é terapia? Investigação do inconsciente, importante o que aprendeu entre vidas, no plano espiritual. Despertar para autoconsciência, autorresponsabilidade, luz e paz. Aqui a Bia também é psicoterapeuta reencarnacionista, além de psicóloga. Rosilma Pereira também disse que adorou o filme, foquei nas mensagens e me emocionei muito. O Oswaldo Barbosa, bom dia, família vivenciana. Mais um assunto constantemente trazido à tona. Então, faz a pergunta agora aí, Carlinhos. Faço. A Ruth das Graças pergunta para você, Luiz Eduardo. Qual é a diferença de psicoterapia reencarnacionista e apometria? Então, apometria, eu não sou especialista em apometria, eu também é assim como o Jorge, eu fui lá, só experimentei para conhecer, li uns dois livros a respeito, então eu não trabalho a respeito, mas eu sei que ela é um tratamento na qual você faz um desdobramento, uma emancipação ali da sua alma para encontrar as questões da pessoa, né? A psicoterapia reencarnacionista é a investigação do inconsciente, onde a própria pessoa, através de um relaxamento, tal, com auxílio da espiritualidade também, assim como na apometria, ele vai fazer com que a pessoa traga coisas do próprio inconsciente, que vem de vidas passadas, e às vezes até de vida intrauterina. E às vezes eu já tive casos no consultório de que ela trouxe coisas da infância, dessa própria vida, da qual ela nem lembrava mais, e essas coisas vindo à tona faz com que a pessoa consiga refletir melhor sobre os problemas que está vivendo na vida e ela mesma encontre um novo significado para aquilo e eliminar ali causa de problemas que tem causado no seu dia a dia, na sua vida atual. É, porque a apometria é uma técnica de trabalho, em trabalho de espiritual, de desobsessão principalmente, né? Sim. Quer dizer, é uma técnica, não significa que é coisa muito diferente do que nós temos, não. Né? Exatamente. É mais acentuada, talvez, né, Rui? O Rui que é pioneiro também na apometria, fez curso com o Lacerda mesmo, que é quem criou, né, a apometria. Mas a apometria, por exemplo, essa investigação também do passado, que a apometria faz bastante, nos próprios trabalhos nossos de desobsessão, muitas vezes a espiritualidade leva faz a gente, mesma coisa, né, para mostrar. Agora, eles usam uma técnica um pouco diferente, né, às vezes até mal compreendida, ou às vezes o pessoal que faz também a apometria não faz bem. A gente conhece aqui algumas casas em São José dos Campos que a gente tem confiança que faz a apometria, né? Agora, não tem nada a ver com a psicoterapia reencarnacionista. Mas tiveram algumas casas que adotaram a apometria e depois tiveram que voltar porque estava criando problema para falta de conhecimento e de orientação das pessoas que estavam ali dirigindo os trabalhos. E o lado, moral também, né? Exatamente, vamos falar claramente. Quando a gente faz um trabalho mediúnico, normal, num trabalho de desobsessão, todos os médios se colocam à disposição da espiritualidade e a espiritualidade mostra o que tem que ser mostrado para a gente. Uhum. A apometria é o contrário. Eles vão atrás. Isso. Né? Eles vão atrás, eles não esperam, não. Eles vão atrás para ver o que está acontecendo. Uma coisa é você ser passivo para esperar a informação. Outra coisa é você ir correr atrás para isso. Quando a gente corre atrás, a gente está sujeito também à lei do retorno, né, Rui? Se você não tiver moral para mexer nas coisas dos outros, pode vir muito forte para o nosso lado. É por isso que muitas casas fecham, às vezes, só para implantar trabalhos que eles não têm condições de dar sustentação. Por falta de conhecimento, viu, Jorge? Porque a gente observa que tem muita gente curiosa e a doutrina espírita precisa tomar muito cuidado com os curiosos que vêm querendo trazer novidade, e essas novidades nada mais é do que ter conhecimento. Você tendo conhecimento, as novidades vão se desaparecendo também, porque não é novidade, né? Certo? Por isso é que o senso de espiritualidade aqui no nosso tema é importante. Sim. Para você ter essa questão de moral que o Jorge está falando, para você se entender como espírito que faz parte. Mas a questão das reuniões mediúnicas, as reuniões mediúnicas, como eu falo lá no curso de médiuns, né, elas são do mundo espiritual. Sim. Nós nos convidamos e somos aceitos por eles para que a gente possa fazer parte desse trabalho que é deles. E aí eles nos aceitam na medida da capacidade e da condição de cada um. Se a gente tem ali a humildade, tem ali a seriedade de realizar esses trabalhos, eles vão estar nos auxiliando sempre. Então, na hora que a gente resvala para curiosidade, para outras visões aí, mas que não são tão espiritualizadas, aí eles vão realmente nos deixar e nós vamos ter a lei de retorno, como o Jorge disse, ou seja, a espiritualidade inferior pode vir a nos enganar e a querer causar fenômenos ali de obsessão com os médiuns, né? É porque à medida que a gente vai trabalhando seriamente, a espiritualidade vem trazendo para a gente uma série de informações. Quer dizer, você pode ter certeza que trabalho sério, a espiritualidade está sempre presente, nos orientando e nos indicando. Agora, depende de nós, né? Quer dizer, ele indica uma série de coisas. Agora, depende de nós se quisermos seguir ou não, né? Isso. Eu não sei se é falta de conhecimento minha ou não. Apometria significa apo, força, metria, medida. Sim. E eu já ouvi palestras de pessoas dizendo que quem tem que dirigir um trabalho de apometria tem que ter conhecimento da física quântica. Porque à medida que você traz um espírito das profundezas, um obsessor, um cobrador seu de vidas passadas, que está lá confortável no lugar dele, lá fazendo o trabalho espiritual que ele precisa para se desenvolver, você traz aqui para cima, põe frente a frente com o inimigo, e depois aplica uma força energética sem medidas, porque não tem o conhecimento, e aí acontece o que aconteceu na Fezacar, lá no Parque Industrial, que fechou, porque não tinha conhecimento da força de energia. Esse espírito ficou rodando aqui e falou, bom, agora eu vou destruir essa casa. E realmente ele conseguiu destruir. Esse é o conhecimento daquela época que eu ouvi quando o Dr. Lacerda avisou sobre isso. Eu, quando fiz os dois cursos com o Dr. Lacerda, ele dizia, olha, apometria sem Jesus e sem Kardec é perder tempo. Então está aí a resposta do Dr. Lacerda. Sim. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal. Seguir o exemplo de Chico Xavier. Não existe espiritismo sem Jesus, viu? Então, quem adorou o filme, tudo bem, a gente tem que ir assistir o filme, mas a gente tem que ver que no filme em nenhum momento falaram em Jesus lá, né? E nos livros de André Luiz fala trilhões de vezes em Jesus. Então, foi bom o Rui falar isso aqui, que eu lembrei. Não é para deixar de ver o filme por isso, não. Pelo amor de Deus, vamos ver o filme. Por isso que eu falei. Até para criticar, a gente tem que ver. E a gente só tem direito de criticar quando a gente assiste, né? E o Silvio falou aqui, ó. Bom dia, quem se diz espírita e não for assistir o filme Nosso Lar 2 vai ficar um tempinho extra no umbral, além do tempo normal que todos estamos sujeitos. É uma brincadeira que o Silvio está fazendo. Isso é falta de conhecimento. É, exatamente. Não, ele está então, dizendo aqui. Isso, mas eu estou falando pro Silvio. Silvio, leia o livro Os Mensageiros, que eu sei que você não leu ainda, tá? Então leia o livro Os Mensageiros. E depois, quem não leu o livro dos Mensageiros, também vai passar um tempinho. Exatamente, aí é pior, aí é trevas inferiores. É outra coisa também que o espírito tem muito mania de dizer que nós vamos para o umbral, né? E o que é esse umbral, né? Quer dizer, são coisas também que... Mas é brincadeira dele, né? É brincadeira. É igual quando a gente... Eu mesmo estou acostumado a falar, olha, pessoal... Quando vocês vão na casa espírita, se vocês adquirem um livro do pessoal da casa, é passagem direta para o nosso lar depois. Então, quem assiste palestra espírita vai direto para o nosso lar. Então o Silvio brincou aqui também, a gente sabe disso, viu, Silvio? E a Rosilma disse que adorei o filme, fiquei nas mensagens e me emocionei muito. Aí você vê como é que são as opiniões, né? Então é legal. Ela, eu já tinha falado. A Fernanda Cassal também, a Fernanda Casa da Marcela, mandando um bom domingo a todos aqui. A Cris, ela está perguntando, Luiz, como podemos ter acesso a essa psicoterapia reencarnacionista? Qual é o acesso que ela quer ter? Eu acho que, de repente, é informativo, né? Ou então, tipo assim, fazer um curso... Ah, tá. Se há acesso para ser uma psicoterapeuta reencarnacionista... Você pode falar das duas coisas. Ou então, ela pode assistir um trabalho lá, no nosso lar, assistir... ver um dia vocês trabalhando, assim, não como tem é que nenhum funciona? Problema não é, então. Porque na verdade o que vai ter questão é aquela pessoa que está sendo tratada, ela tem a privacidade dela, né? Se ela não quer que alguém fique lá, é igual então, como se fosse num consultório mesmo, né? Lá, mesmo sendo no centro espírita, a pessoa vai estar sendo atendida reservadamente, né? Reservadamente, exatamente. É como um trabalho. Agora, eu sugiro ela, se ela entrar em contato comigo, tem um curso que está começando ali em São Paulo, que as inscrições ainda estão abertas. Ela pode me mandar uma mensagem e eu passo lá para a coordenadora do curso. Passa o telefone dela para você. Isso. Se ela estiver interessada. E é pago esse curso? É, um curso é pago, porque tem vários custos, não é? É um curso profissionalizante. É profissionalizante. A pessoa pode trabalhar depois, não é? Não é um Eduardo curso. Trabalha lá voluntariamente no nosso lar, mas o Eduardo tem um atendimento particular. Porque não é espiritismo. Não é espiritismo isso aí. É um curso profissionalizante que, por exemplo, aqui em São José dos Campos, quando a Carmen fez os cursos, aqui, fez lá no ela fez em alguns lugares, inclusive o pessoal do nosso lá a maioria se formou com ela, a Bia também, que é psicóloga, que ligou aqui para nós também. O que que acontece? Era um curso, como se fosse um curso de extensão, um curso de pós-graduação. Ela abria só para o pessoal espírita que já trabalhava com mediunidade há muito tempo, e já tinha nível superior também, ela fazia, mesmo que não fosse psicólogo. Mas existe pré-requisitos para se fazer um curso desse, né? Curso lá de São Paulo, o pré-requisito é bastante interessante. Você ser da área da saúde, você participar de algum trabalho espiritual numa casa espírita ou de umbanda, né? E você ser psicólogo ou alguma coisa relacionada, né? E essa é uma boa pergunta, né? A gente sabe a resposta, mas a reencarnação e a mediunidade não é patente do espiritismo, né? Não, de forma nenhuma. Aliás, esse ponto que você falou agora, Rodrigo, é muito interessante, porque essa questão da espiritualidade, eu vou te mostrar aqui outro livro, né, que é para a gente ver que ele transcende a doutrina espírita. Essa nossa amiga aqui, né, a Dana Zichet, né, ela escreve, ela junto com o marido, que é o Ian Marshall, ela escreve esse livro, Inteligência Espiritual. O que ela está querendo aqui? Ela está querendo dizer que aquele QI que a gente conhecia, que é o coeficiente intelectual, e depois veio aquele QE, que é o coeficiente emocional, ela está trazendo uma nova etapa, que é o QS, que é o coeficiente espiritual ou de espiritualidade. É uma medida do quanto você tem a expressão da espiritualidade na tua vida. E aí ela vai mostrando a importância que é você aprender a desenvolver essa inteligência espiritual nesse livrinho aqui. Ela é brasileira? Não, americana. Americana. Então, ela é da faculdade de Harvard University, né? E não tem nada que a ver com o espiritismo. Se você começar a ver, não tem nada aí, não tem nenhum daquelas coisas que a gente conhece na doutrina espírita, mas é algo que tá vindo na sociedade, porque a sociedade atual ela está se tornando, esse paradigma de espiritualidade está se quebrando mesmo, está se abrindo, e em várias áreas ele tá aparecendo, né? E esse é um ponto, cara, que a gente, principalmente nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos você tem muitas práticas de mediunidade que não é espiritismo. Exatamente. Né? Então a gente tem que deixar claro aqui uma coisa: espiritualismo não é espiritismo. É diferente. Né? Então eu digo assim: existem práticas espiritistas, né, que não é espiritismo. No espiritismo, tudo é gratuito. E são trabalhos profissionais que são feitos aí como terapias complementares, que são trabalhos profissionais que não tem problema nenhum. Vai no psicanalista, como vai no psicólogo. Exato. E o psicoterapeuta reencarnacionista é a mesma coisa, ele é um profissional. Exato. Né? Assim como nós temos médios em todas as religiões, mas nós temos o médium espírita, que é diferente, né? Uhum. Certo? Então nós temos médium em tudo quanto é lugar. Em toda religião, as pessoas podem não aceitar o nome mediunidade, mas são médios. E a doutrina espírita é justamente aquela que procura trazer ao médium todo o conhecimento de Kardec, para que ele possa colocar em prática, né? Mas tem uma coisa que eu sou contra. Quando você traz qualquer prática profissional que é paga lá fora para dentro do centro espírita e cobra dentro do centro espírita. Então, isso eu não sou a favor. Eu também não. Não pode ser a favor de nada cobrar dentro do centro espírita. Exato, nunca. Exato. Nenhuma coisa. Se a gente cobrasse a aguinha fluidificada do centro espírita, todo mundo ficava milionário. Se faz um trabalho, se um médico, por exemplo, vamos fazer um médico que faz uma terapia XPTO fora, traz isso para dentro do centro espírita e presta isso para os assistidos, eu entendo que isso tem que ser gratuito também. Claro, com certeza. Dali, se ele quiser fazer pago, claro, né? Claro, ele é profissional, trabalhou. É qualquer um. Né? Qualquer um. Você pode ser engenheiro e ser voluntário de um trabalho. A semana passada o Rui anunciou aqui o desencarne do Geraldão. Né? Sim. O Geraldão cansou de fazer, como engenheiro, cansou de fazer projetos, ajudar nos centros espíritas aí, sem cobrar nenhum tostão. Não, e ele que construiu praticamente a Fraternidade Paulo de Tarso, todo de produto de primeira linha, com aquele tijolo estrutural, toda

respondendo ao nosso, o Bessa, né, o Antônio Bessa, ele falou, não podemos ser radicais, ó. É, há atividades pagas no Centro Espírita, venda de livros, brechós, cantinas, não devemos cobrar os trabalhos de atividades, mas outros poderiam, certo? Só para separar, né, Bessa? Exatamente. Foi Sim. bom você lembrar isso aí, porque a gente tem biblioteca dentro, a gente tem livraria, a gente tem as cantinas, a gente tem pizza, os eventos que faz justamente, porque uma coisa a gente não faz dentro do Centro Espírita, que é cobrar dízimo de ninguém. Então, se a pessoa quiser doar um dinheiro lá, ela pode doar também, que a gente aceita, não tem problema nenhum, mas não existe dízimo dentro do Centro Espírita. A gente mantém o Centro Espírita exatamente com as promoções. E é desse jeito que a gente arrecada para manter o Centro Espírita, sempre com esses eventos que ele está falando. Agora, trabalho espiritual, trabalho mediúnico, qualquer tipo de trabalho, cobrar água fluidificada, cobrar pomadinha, cobrar essas coisas, tudo não tem nada a ver. Evento e tudo mais. É, porque também o Centro Espírita precisa se manter, né? Pagar porque... luz, pagar água, pagar tudo, sempre... né? A gente falava para as pessoas colaborarem, mas pô, vocês estão pedindo como se fosse um dízimo aqui no Centro Espírita. Mas, poxa, mas essa luz que está acesa aí, alguém tem que pagar. É, isso... Não é o espírito que vai pagar, não. Somos nós, encarnados. Então, nós precisaríamos ter dinheiro suficiente para pagar IPTU, pagar luz, água, esgoto, faxineira. Internet, todas essas coisas. Aluguel. E a mediunidade. Aluguel, tem muitos que pagam aluguel. Luiz Eduardo, a mediunidade, ela é inerente física, né, do ser humano, né? Então ele pode ser, é uma questão física, fisiológica, né, não só e pode ser aplicado em qualquer profissão, né? A mediunidade, ela está presente no nosso dia a dia. Você, como um profissional ali trabalhando no seu dia a dia, a intuição é presente. Você de repente tem insights que você mesmo vai dizer, não sei de onde que veio essa ideia. De repente ela veio na minha cabeça. É, então ela está presente sim no dia a dia. Com as pesquisas do Dr. Felipe, a gente já está identificando o papel da glândula pineal, que já foi até dita nos livros do André Luiz também, não é? É, glândula espiritual, né? É, então essa glândula com seus... Ela tem cristais de apatita que são... cavidades ressonantes para captar as ondas espirituais. Ela manda para o nosso cérebro, ela chega lá numa amplitude menor do que a do nosso dia a dia, dos nossos próprios pensamentos. Então, às vezes, a gente nem percebe que ela está ali, né? Ela vai estar ali no meio das nossas ideias, dos nossos pensamentos. Quando a gente se concentra, que quer dizer o quê? Abaixar a amplitude dos nossos próprios pensamentos e do que está ao redor, e aí então ela ganha uma importância maior e a gente consegue identificá-la, que é o que acontece numa reunião mediúnica. Por que que a gente pede para abaixar a luz, para fazer silêncio, fazer uma espécie de meditação através de uma oração? Exatamente para que a pessoa consiga encontrar estas informações que a espiritualidade está mandando através da pineal de cada um. E aí, através disso, o médium consegue sintonizar com o irmão espiritual que vai passar os pensamentos dele e aí você vai captá-los. E a pineal, à medida que você vai se concentrando, vai criando esse ambiente propício, ela vai se dilatando também, né? Porque ela é do tamanho de um feijão. E à medida que acontece esses trabalhos, essa preparação, ela vai se ampliando para aumentar a nossa percepção espiritual. O Dr. Felipe, ele fala de treinamento, ele Sim. fala de, você tem aqui, é como um músculo, que você, se você não usa, você vai querer depois levantar alguma coisa, não vai conseguir. Agora, se você treina, se você desenvolve e tal, aí você consegue executar uma atividade que você não conseguiria, né? É, então, a pineal é a mesma coisa, você desenvolve, por isso é que tem os estudos Sim. de mediunidade, os cursos de mediunidade, para ajudar nesse desenvolvimento, para que a pessoa possa aprender a utilizar essa facilidade que é do ser humano, que é de cada um. Né? Física. Aqui o José Carlos está colocando, está dando um bom dia. Recomendo ler os livros do J.S. Godinho, que trata sobre as múltiplas personalidades e personalidades múltiplas e suas influências em nossa personalidade atual. A Adriana está fazendo a pergunta aí, Carlinhos. perguntando para o Luiz Eduardo. Bom dia. A psicoterapia reencarnacionista pode ser feita online? E como é dado o suporte para o tratamento? Existe alguma possibilidade pós o saber do problema a pessoa não consegue melhorar? Não conseguir melhorar? Olha, eu não me arriscaria a fazê-la online. Porque se eu for colocar uma outra pessoa num estado de concentração da qual eu não estou perto para poder agir, se caso seja necessário, é um risco. Então eu não faço e eu acredito que todos os profissionais formados lá pela BPR não fazem também. O que a gente pode fazer é o seguinte, uma pessoa, como aconteceu comigo, uma pessoa lá de Estocolmo quis fazer a PR. É uma colega nossa, brasileira, que está lá. O que, que eu fiz? A gente pega o nome, utiliza uma terceira pessoa como um canal para se sintonizar com o inconsciente dela. A gente pede para que no mesmo horário ela lá esteja numa certa em oração ou coisa assim, né? Esteja tranquila, em paz. E aí, então, essa pessoa que é esse canal é que vai trazer o inconsciente dela, que a gente chama, então, aí de ponte ou um canal para o inconsciente da outra, né? Então, e aí ela está aqui do nosso lado. Aí sim a gente tem condições de agir caso precise. É o que vocês fazem com as crianças lá no nosso lar, né? Exatamente. Não é a criança, né? Que vai falar. Uhum. É um canal que traz. A Ruth das Graças está agradecendo pela resposta. O Edson Andrade está dando um bom dia. A Mariângela, mãe do Rodrigo, dando um bom dia também, vivencianos. O Silvio diz que leu o livro, sim, os Mensageiros. Então, da próxima vez que eu encontrar com ele, eu vou fazer um monte de pergunta para ver se ele leu mesmo. Porque se ele não leu, ele vai ter que ler agora, né? Tá vendo? Você pensou que você estava me pegando. Até a próxima, quarta-feira, né? Lá na casa do Marcelo. Quase que ele não está indo, acho que ele não está podendo ir na quarta-feira, mas ele vai lá sempre, assim, né? Agora não vai mais. Agora, na hora que eu encontrar, pelo pode menos ir preparado. Até terminar de ler, né? Pode ir preparado para responder as perguntas sobre os mensageiros. E não é do filme que eu vou perguntar, não. Vou perguntar do livro, né? Já começa a olhar aí, Silvio, quantas vezes no livro Os Mensageiros fala a palavra Jesus? Já vê aí pra mim. Tá bom? Eu quero perguntar pra você. Já é a primeira pergunta. Já responde aí, já. Quantas vezes no livro Mensageiro fala a palavra Jesus? Aí eu já... Vou botar na enquete aqui. Exatamente. 70, 60 no filme não ou falou, 80? No filme não falou nenhuma vez, né? 60, 70 ou 80? Já tô dando a dica, hein? Olha, o Dinho também está falando do filme. Excelente, Família Vivenciana. Ontem assisti o filme. O objetivo foi alertar certos médios despreparados. Muito bem, Dinho. É isso mesmo. Lembrando que o livro Os Mensageiros... Essa daí eu não vou fazer mais possível, que eu já vou responder aqui. Os Mensageiros é o livro dos médiuns fracassados. Não é só aquele que está lá no filme. São muitos e muitos. Não cumpridores, né? São muitos e muitos médios. Não é só aquele, não. A Mariângela também está parabenizando o Eduardo aqui, seja bem-vindo. A Cris está agradecendo também pela resposta. A Vilma Torres, bom dia, amigos, família vivenciana, um abençoado domingo a todos. O Mazala, faz tempo que o Mazala não dá o ar da graça aqui. Né? Queridos irmãos vivencianos, o assunto é muito bom. Parabéns, vamos trabalhar com a consciência e vigilância. O Bessa falou assim, ó, sobre aquela questão do radical, ele falou, não deve ser para fins pessoais, mas entendo que se a finalidade for a obra ou a manutenção e não for especificamente espiritual, não há problema cobrar. Né? Aí a gente lembra da época que eles estavam construindo Roma, né? Uhum. Que eles vendiam indulgência para manutenção da obra, né? Ainda continuam vendendo indulgência por aí. Então não tem problema? Continua vendendo indulgência, mas não. Eu acho que é a reminiscência do Bessa naquela época lá. Antônia está dando paz e luz aqui para nós. A Ronália, minha irmãzinha Ronália, lá de Remanso. Bom dia, família vivenciana. Abraço a todos. Gratidão por todas as manhãs do domingo nos trazer conhecimentos edificantes. O Bessa, então, já o Rodrigo já tinha colocado. A Deise Chiacchirini. Mas aqui está escrito Chiacchirini. Mas aqui. Ah, tá bom. Eu sou brasileiro, não sou de outro lugar. Antônio, já falei. Já falei do Antônio. A Beth Marcelino, bom dia a todos. O Silvio, agora ele botou o dedo aqui na boca, que vai ser difícil, ele vai ter que responder para mim. Ele sabe cantar Quanta Luz. Quanta Luz dá para tirar o cara do umbral, se o cara souber cantar. Isso é verdade. Tá salvo. Vamos continuar, Rui? Vamos. Eduardo, você ficou 15 anos trabalhando na Clínica Francisca Júlia, na parte de desobsessão. Foi muito bom a sua experiência lá com o pessoal dos doentes mentais da Clínica Francisca Júlia? Eu acho que até foi mais do que 15, viu, Rui? É? É. Mas foi excelente, foi fantástico. E ali na Clínica Francisca Júlia, onde a gente efetuava um tratamento não só da mediunidade, mas também do passe para os internos, né? E a gente teve casos na reunião mediúnica sempre ligados a eles. Então a gente atendia os espíritos obsessores, espíritos julgadores, tinha ali uma comunidade de espíritos que estavam ali julgando aqueles espíritos, dizendo que eles estavam ali naquele estado porque mereciam, etc. E a gente então fazia ver a lei da evolução, da vida e as consequências de quando a gente atua sobre o outro, e isso tem repercussão em nós mesmos, né? E teve casos ali que foi fantástico, que chegou até nós em algumas circunstâncias, que os médicos levavam a dizer que tinha casos que eles estavam tendo recuperações assim inimagináveis, que eles não entendiam como que aquilo pudesse estar se recuperando, acontecendo, né? Mas a gente sabe que ali não é só pessoas que tinham essa questão psíquica, mas é que eram médiuns que estavam sofrendo questões de obsessão, que chega até similar em algumas circunstâncias, não é, a um caso psíquico desequilibrado. E era um trabalho muito bonito, né? E bastante. Agora parou esse trabalho. Parou, porque teve lá algumas mudanças, né? Depois da pandemia, teve mudanças lá e a organização de lá entendeu que deve ser feito de alguma outra forma. Então, a gente não tem mais a continuidade daquele trabalho lá. Mas a gente faz, no mesmo horário, uma reunião mediúnica no Centro Espírita Divino Mestre com as mesmas pessoas, e por incrível que pareça, a gente atende espíritos que a gente entende que têm as mesmas questões e que alguns até têm características de serem internos lá da Clínica Francisca Júlia. Sim. A gente remete aos nossos pensamentos, às nossas ideias, porque o local onde você está é independente. Não tem problema de local, né? Não. Então a gente continua a atividade de uma maneira, só que em outro lugar. Esse justamente é a aplicação da mediunidade, né? Exatamente. Porque ali nós temos contato, viu, Jorge, com muita facilidade com o plano espiritual. Lá era muito comum a vidência, a percepção dos espíritos ali com a gente, do lado, e a melhora que acontecia com os doentes, né? Exatamente, era muito evidente. Eu só tinha problema quando eu ia com o Grupo Castelão lá. Quando eu ia com o Grupo Castelão, para tirar o pessoal de lá depois, era meio complicado, porque queriam segurar o povo lá. Era um hospital psiquiátrico. Queriam segurar o pessoal do Castelão lá, e eu tinha que botar cachá no pessoal. Falando, esse aqui é nosso, não é daqui, não. Né? Agora, tem umas casas interessantes, o Rodolfo deve estar ouvindo a gente. Falar em seu Rodolfo, né? Quero lembrar também do senhor Arlindo, que ele falou que todas as vezes ele está nos ouvindo lá, e a gente não fala o nome dele aqui. O senhor Arlindo, avô da Camila e do Rodrigo. Um grande abraço para ele. E o senhor Rodolfo lá no Francisca Júlia, a gente cantando, aí apareceu um rapazinho lá que devia ter pelo menos uns 18 anos, né? Abraçou o senhor Rodolfo. Nossa, quanto tempo fala que eu não vejo o senhor. O senhor Rodolfo falou, mas nunca vi esse rapaz na minha vida. Aí ele falou, o Rodolfo falou, não estou muito lembrado. Que isso, não está lembrado? A gente bebia cachaça lá no Jardim Paulista, já fazia uns 50 anos que o senhor Rodolfo tinha parado de beber já. E aí o senhor Rodolfo, eu falei, os rios correm para o mar, né, senhor Rodolfo? Eu falei, deve ser reencarnação, com certeza, né? Porque não, naquela época lá atrás ele bebia muito, né? Não, mas eu cometi um agafe que Essa daí é legal, lá, essa daí sua é legal. É famosa, né? Eu fui lá no Francisca Júlia, chegou um rapaz visitando os doentes lá, chegou um rapaz, pô, eu só ouvi do seu programa, coisa tá. Pô, que joia, eu gosto muito de vivência espírita. Eu falei, poxa vida, mas aqui dentro da clínica que o senhor, eu falei, não, eu sou lá de fora. Só estou visitando aqui, ele já achou que o rapaz era interno, né? Eu estou só visitando aqui. E aí eu fiquei com um carão, falei, nossa, eu podia muito bem não ter levado essa daí, né? Agora, mas... o Piagno também uma vez falou que o time do Francisca Júlia nunca tinha perdido para ninguém, todo mundo que ia lá eles ganhavam, porque em cada jogador tinha 11 obsessores juntos que ajudavam. Então eles não perdiam uma partida. E o interessante que nós fomos jogar lá com o Francisco Júlia, o Luiz Piagno falou, olha, chegou para um doente lá e falou, olha, esse doente, esse cara aqui é bom de bola, que era o Magela, né? E o Magela era bom de bola mesmo, um tique em cima dele. O Magela chegou num ponto e falou, pô, Rui, fala para esse cara largar que até no banheiro ele tá atrás de mim, né? Tava marcando, tá no banheiro. Quer dizer, o cara ficou em cima dele, não deixava ele tudo. Se era para marcar, vamos marcar. Você mandou marcar, eu tô marcando. O Gustavo aqui já acabou com a minha pergunta, né, Gustavo? Ele respondeu que a palavra Jesus é dita 51 vezes no livro Mensageiro. Já respondeu possível, caramba, já ajudou aqui. Né? Eu achava que era mais. Eu achava que era mais. E uma média de 150 a 200 páginas tem, dependendo da edição, né? No livro Os Mensageiros. É um livro pequeno, né? Um livro tranquilo para ler. Então ele já respondeu pro Silvio, o Silvio já deu, se aliviou lá já, né? Essa daí ele já anotou lá. A Arlete também está perguntando aqui. Agradeço as entregas e experiências. Vocês assistiram o filme Mensageiro no cinema? Quais as considerações de vocês? Nós já falamos aqui mais ou menos, Arlete, mas a minha, do Jorge particular, a minha consideração é a seguinte: leia o livro Os Mensageiros, se você não gostou do filme. Se você gostou do filme, leia os livros Mensageiros. Se você ficou mais ou menos, leia os livros Mensageiros. Essa é a minha opinião. Mas não deixe de ir lá assistir. Mas vá lá assistir. Né? Vá assistir, sim. Vale a pena, que prestigia o cinema nacional e também os filmes assim, né? Que são tirados da doutrina. O Carlos Chagas também está dando um bom dia. Obrigado por tudo, todo carinho e apoio. Excelente programa. Tá vendo? O Gustavo tá colocando aqui: abraços do Silvio, salvei a sua pele. Tá vendo? Ele já tá dando obrigado. Que ele disse que eu sou o padrinho dele, dentro da doutrina espírita, né? Já pensou? É, ó a responsabilidade. A responsabilidade com esse afiliado que eu tenho aí, né? Um bom dia pra você, viu, Silvio? Desculpe tudo, isso é brincadeira, viu? Vamos lá, continuar então? Acho que teve. A pergunta da Arlete você já fez, né? Já. Legal. Vamos lá. Alguém quer falar? Não, sobre... teve uma pergunta aqui da Adriana Mello. Não sei se a gente já fez. Fizemos da sim. Da online, né? Fizemos sim. Bom. Beleza, já. A gente tinha alguma consideração a falar sobre o filme. Você assistiu o filme? Não. Eu vou assistir amanhã. Eduardo, eu não assisti ainda, eu vou assistir na terça-feira. Então, mas foi só o Jorge. Filho, meu filho, que é católico, foi e gostou. Então, não, eu também gostei. Tenho as minhas críticas, mas gostei também, né? Mas eu falo, continuo falando, leia o livro Os Mensageiros. Isso que é importante. Essa parte... agora, o interessante mesmo do livro, o foco do livro, é um livro que mostra os médiuns que fracassaram, a maioria das histórias que estão lá. Eles pegaram o foco em uma história só e trabalharam naquela história. Legal, né? Agora, é um alerta, exatamente como alguém colocou aqui para nós, do alerta aos médiuns, né? Nós viemos com a missão. Nesse livro também que o André Luiz coloca para a gente que são poucos os completistas que voltam para o plano espiritual. Completista é o quê? Aquele que veio programado para viver tantos anos, né? Os anos que veio programado para viver. São pouquíssimos os que voltam para o plano espiritual assim. Porque a gente acaba estragando muito a nossa vida. Às vezes, se não é do lado espiritual, é do lado físico. Então, a gente vem para cuidar do corpo também, se tratar, se cuidar, para poder você passar o tempo que você tem que passar aqui. Senão, depois tem que voltar para cumprir aquele pedacinho que faltou. Mas, Eduardo, foi falado aqui dos médios fracassados. Como é que pode fracassar os médios dentro da doutrina espírita? Olha, dentro da doutrina espírita, você está especificando, então, aqueles que estão trabalhando numa casa espírita, não é? Sim. É, os médiuns dentro da casa espírita também podem vir a fracassar. Sim. Quando eles dão mais importância ao próprio ego. É, o que quer dizer? Eles acabam se achando muito mais importante do que os outros. É, aquilo que está vindo para ele é porque ele é mais... sei lá, é mais importante do que as pessoas, ele tem um destaque em relação às outras pessoas, e que é através dele que vem as ordens de como as coisas devem acontecer na casa espírita, e então ele acaba se resvalando num fenômeno que Kardec disse que é o fanatismo, né, que é a obsessão da não é a subjugação a como a palavra? Possessão. Não, a outra. Fascinação. Fascinação, né? Fascinação. Ele acaba se ficando fascinado. E aí, então, ele vai causar mais danos na casa espírita do que ajuda. Isso aí tem no livro Aconteceu na Casa Espírita, exatamente narrando isso. É, e aí, então, é preciso que tenham muita atenção. Os médiuns têm que se revestir sempre de humildade, que faz parte do senso de espiritualidade isso, né? E saber que ele é uma ferramenta. Ele não pode ser o advogado dos espíritos que falam através dele. Ou seja, os espíritos que falam através dele podem sim estar trazendo mensagens enganosas. Então é preciso sempre olhar e verificar se, com relação à doutrina espírita, com relação ao senso, à razão, ao bom senso, para que não se caia nesse... Ouvindo uma palestra da Sueli Caldas, ela falou, olha, eu tinha um amigo que era engenheiro e ele veio perguntar para mim a respeito da doutrina espírita. Eu falei, não, vai no centro espírita. Aí, passado um tempo, ela encontrou com esse amigo dela e falou, e daí, como é que está lá no centro espírita? Falou, olha, eu estou gostando do centro espírita, mas lá foi, eu aprendi uma palavra que eu não conhecia, que era desconhecido para mim, chamado melindre. É. Então, as pessoas melindrosas são aquelas da qual você fala alguma coisa, do tipo, esse espírito que está se comunicando através de você está falando algumas coisas incongruentes, que não batem, que não tem uma razão, um senso, né? E aí elas acabam ficando chateadas, nervosas, elas... Não venham mais, saem do trabalho e tal. Isso é um melindre, entende? Por quê? Porque a pessoa... está advogando os espíritos que estão falando através dela. Ela não precisa, ela é um canal. Ela precisa entender que ela é como uma torneira que... Sim. A água passa. Não tem nenhuma relação com a água, a torneira. Então, a gente não deve ter relação com os espíritos. Eles trazem as palavras e eles precisam ser, sim, alvo de análise, de verificação daquilo que eles estão trazendo. E o médium pode ter toda a humildade de aceitar que... Porque ele foi só um canal, ele não tem... Sim. Não é nada ruim caso venha uma mensagem que não seja correta através dele. Não tem nada de errado com isso, ele só cumpriu com a tarefa dele de trazer a mensagem. E o que, que você acha de casos que não faz nada sem consultar o plano espiritual, consultar médiums? Aí eu pergunto, por que que encarnou então? Porque a gente encarna com o objetivo de exercer na vida coisas que são da vida, do mundo físico. Para que a gente cresça espiritualmente, a gente vive essa vida. Se você ficar consultando toda hora o mundo espiritual, então por que que você encarnou? Podia ter dado lugar para outro. Não, tá funcionando meu microfone aí? Tá. Podia ter dado lugar para outro. A fila é tão grande lá, né? É. E às vezes a gente vem para cá só para reclamar. Pode ficasse lá mesmo. Exatamente. Dava lugar para ir, dando lugar para outro. Quando você fala, deixa esse no meu lugar. E a gente volta pro plano espiritual, fica pedindo pelo amor de Deus para reencarnar, para ter uma nova chance. Aí chega aqui e vira essas tranqueiras que a gente vira. Não, porque de vez em quando eu trabalhava numa casa aí que um espírito mandou uma mensagem para nós. Quer dizer, tem que acertar isso, acertar aquilo. Fala, pô, peraí, mas isso não é função do espírito. E nós estamos aqui encarnados, nós temos que seguir todas as orientações nossas aqui. O espírito ele deve vir aqui trazer orientação espiritual, não como devemos trabalhar, como devemos fazer. E é uma característica de um espírito superior respeitar a nossa necessidade de aprendizado aqui na Terra. Sim. Quando vem um espírito de nos dizendo tudo que a gente deve fazer, com detalhes, com tudo, então ele não está respeitando a nossa necessidade de evolução, de aprender com o erro, de aprender no dia a dia. Aí entra o problema da falta de conhecimento, da falta de estudo dos trabalhadores, dos voluntários das casas espíritas, né? Exatamente. A Verônica aqui, Tamachoque, é isso, Carlinhos? Leia aí para mim, agora quero ver se você entende. Tamachoque. Ah, isso, vamos lá. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Ela coloca aqui uma citação do livro Sinal Verde. Fantástico. E o livro Sinal Verde, eu falo para vocês, eu penso que é o melhor livro que tem para a gente fazer antes do Evangelho no Lar. Né? Pegar fazer aquela leitura antes de começar o Evangelho no Lar, fazer a leitura do Sinal Verde. É o dia a dia das nossas vidas. E que é não está na série, lá do Vida. Por isso que eu comentei, né? A gente divulgar para ler todas as obras também. Uhum. Exatamente. Esse livro foi muito bem lembrado aqui, Verônica, porque é um livro fantástico mesmo, esse livro Sinal Verde, que a gente. Se você pegar as pessoas que fazem o Evangelho no Lar, pegar o livro Sinal Verde e começar a fazer, não vai largar dele de jeito nenhum. É o tempo todo falando sobre a gente, né? Talvez a doutrina que combata mais o melindre seja a doutrina espírita, né? Mas ou combata mais para poder a gente se corrigir. Mas é o lugar onde eu já vi mais gente melindrosa na minha vida também, é no centro espírita. Né? Mas é lá que as pessoas precisam estar, não é? E não é só isso. Eu acho que um lugar que eu mais vi gente melindrada, né, que é aqui, América Latina, em geral. Se você trata com claro, nos americanos, europeus, também tem gente melindrada lá. Tem sim. Mas muito menos que aqui na América Latina. Eu não sei muito te menos. Dizer isso não, viu? Porque lá eles, eu falo assim, lá do profissional, né? Eles entram numa reunião, quebra o pau entre eles, e aí no dia seguinte já estão lá conversando normal e tudo mais. Aqui, chamou a atenção de alguém, já não fica um mês sem falar. Então, assim, brasileiro e latino é um povo melindrado, não é só na doutrina espírita. Isso aí é interessante, a gente que é da psicanálise, né? A gente estuda bastante esses lances aí, né? Uhum. E tem um livro da Sandra Segal que fala sobre as nossas personalidades. Aqui na América Latina e nos outros países latinos, nós temos muita ascendência da parte emocional e menos da parte mental. A gente tem os três, né? Mas que é emocional, físico e mental, que ela fala lá no livro. Mas a gente aqui é mais emocional, físico, aquela coisa de ter que pôr a mão, sabe, para ver as coisas. E é muito emocional, isso quer dizer, a gente muda a nossa emoção assim, no estalar de dedos. Você está chorando, de repente alguém muda de assunto, você pá e já começa a dar risada do outro assunto que a pessoa está falando, né? Arlete da Mãe Girafa também. Só lembrando que nós temos o programa aqui às segundas-feiras, né? Às 19h19. 19h19? Uhum. É numerologia. Ih, legal. Às vezes fizeram numerologia e descobriram que tinha que começar o programa 19h19. 19h19, toda segunda-feira. A gente começa às 8. Uhum. Ok, mas nunca começa às 8, né? Nunca começa às 8. Só quando a Cris tá, que a Cris tá aqui, ela força a barra pra começar cedo. Quando a Cris não tá, aí você não começa cedo o negócio. Os estagiários colocam o programa no horário. Então a Arlete tá colocando aqui. Eu já assisti, né? Fiquei interessada em ler mais sobre o tema. Ela tá falando do filme. Fiquei inquieta com o umbral. Eu gostaria de saber sobre suas críticas. Eu gosto de aprender. Arlete, umbral é uma terminologia que foi usada pelo André Luiz para demonstrar uma região purgatorial, Então, é citado pela primeira vez essa palavra umbral. Que umbral o quê? Umbral é aquilo que fica nas cercanias, é aquilo que fica nas redondezas. Qualquer lugar das redondezas, por exemplo, o que é um umbral de São José aqui? Se a gente for pegar as redondezas de São José, é o umbral da cidade. E lá, ele cita umbral como a zona purgatorial que tem na cidade do nosso lar. E em todas as cidades espirituais tem regiões umbralinas, principalmente as que estão aqui, as próximas da gente, próximas do orbe terreno. Quando você vai para mundos superiores, mais superiores, não existe mais esse negócio de umbral. Então, quem tem alguma coisa para purgar, passa pelo umbral. Quem não tem nada, vai direto para as cidades espirituais, para as colônias espirituais, sem passar pelo umbral. Agora, qualquer um que tem alguma coisa para purgar, passa. Agora, aquela figura que você vê no filme, eles demonstram aquelas figuras. No livro Nosso Lar, é melhor ainda, porque o André Luiz ele ficou 8 anos no Nosso Lar, no umbral, nas zonas purgatoriais do Nosso Lar. Ficou 8 anos ali naquelas regiões, vagando lá para cima e para baixo. Então, até a pessoa se conscientizar de alguma maneira, purgar mesmo, se limpar de alguma maneira, se conscientizar do que precisa melhorar e pedir ajuda. Porque, inclusive, a ajuda é sempre oferecida nessas regiões purgatoriais, porque Deus está em todos os lugares. Pode ser o lugar mais escuro possível, que Deus está com sua presença lá, com seus representantes lá. E André Luiz, ele precisou se conscientizar para poder ser socorrido. Então, quando a pessoa se conscientiza, porque ela vai sofrendo nesses lugares, ela acaba se depurando. E acaba se depurando, uma hora ela é socorrida. Mas as pessoas, as caravanas, os socorristas, estão sempre por lá para dar a mão para as pessoas para levar. Então, a gente tem que estar consciente da nossa situação, tentar melhorar aqui o máximo possível para não precisar passar por essas regiões. Mas não é coisa para impressionar, não. É coisa que nos estimula a trabalhar mais, a tentar melhorar mais na nossa vida aqui, a tentar moralizar mais as nossas vidas, a tentar praticar o bem, para poder a gente conseguir passar sem precisar passar por esses locais mais escuros. Mas, umbral é isso aqui. Se você, dependendo do depois ponto de você vista. Depois que você tendo conhecimento, André Luiz foi para o umbral porque não tinha conhecimento. Agora, nós que temos o conhecimento, nós vivemos no umbral. Isso aqui é o nosso umbral. Mas depende do ponto de vista, né, Carlos? Você tem que pegar uma referência para achar que isso aqui, dentro do próprio planeta, existem regiões tão insalubres que é pior do que qualquer umbral que a gente pode imaginar. Então a gente tem que pegar as referências. Se eu for pegar uma referência mais de luz, você vai achar que aqui o planeta Terra ainda é uma penitenciária. Ainda é um lugar onde a gente tem que purgar as nossas faltas, onde a gente tem que resgatar os nossos problemas, né? Então, se você for comparar com o mundo espiritual mais adiantado, isso aqui é uma região insalubre mesmo, a Terra. Sim, né? Umbralina. Mas... Umbral também faz referência à porta, né? Isso. Então, a batente na verdade, da cidade de baixo. A parte de baixo da porta, que é umbral. Que aí você é a soleira. Baixo, ali. A soleira. E eles consideram também, eu peguei uma referência de Chico também, que umbral é a erraticidade que Allan Kardec menciona. Né? Os espíritos, onde os espíritos sofredores e errantes, que não. Errantes é aquele que ficam. Os que então, conseguem ascender a regiões. Não conseguem ascender a regiões superiores, permanecem na expectativa de um novo corpo. Isso, mas o nosso lar também é de espírito errante. E é uma cidade maravilhosa, mas lá é de espírito errante também. É que errante é que. Errante é que você está andando. Você tá, então, quando se a gente for para um lugar bom também, você vai refletir tudo que aconteceu na sua vida, tudo que passou na sua vida, como você deve preparar outra reencarnação. Então, nós somos espíritos errantes, mesmo você estando numa cidade de luz. Agora, em mundos superiores, onde você não precisa mais reencarnar, aí você deixa de ser espírito errante. Espírito que não precisa mais reencarnar não é mais errante. É. Aí só que a gente tem que comer muito feijão e arroz para poder chegar lá, né? Eu posso contribuir pouquinho? Fala. Porque falando ainda de mediunidade, né, um dos livros de Allan Kardec que é importante para que as pessoas possam entender de mediunidade é o livro O Céu e o Inferno, né? E aí, tocando aqui no assunto de umbral, se você pegar o livro O Céu e o Inferno, lá Kardec dedica a segunda parte do livro para mostrar como que vivem os espíritos em algumas categorias. Aí ele tem ali a categoria de espíritos felizes, que são esses que não estariam nessa região umbralina, e tem os outros que ele até mostra na declaração dos espíritos o que é essa vida umbralina, né? Que tem os espíritos de condições medianas, os espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos e espíritos endurecidos e os que estão em expiação terrestres, né? Então esses são, e aí você vendo ali o relato, você vê exatamente o que é uma vida umbralina, tal como o André Luiz depois mostra nas obras dele. Antônio Varotto está colocando: que bom que o cinema busca assuntos na doutrina espírita, difusão de ideias boas, oportunidade de conversa diferente, de conteúdo a serviço do bem, de acordar para a comunicação com o plano espiritual. A Vera Batalha, nossa amiga Vera da Tenda também, bom dia vivencianos, também gosto muito do livro Sinal Verde. A Deise novamente: meus queridos, gostaria que explicasse sobre animismo, quer falar? Claro, não tem nenhum problema. As pessoas têm muito medo disso, não é, Jorge? Mas, na verdade, todo fenômeno mediúnico passa por um fenômeno anímico também, porque o anímico é a palavra que quer dizer a sua própria alma. Quando você vai entrar em sintonia com um espírito para trazer o pensamento dele, o pensamento dele vem para a gente na forma de pensamento, mas a gente precisa traduzir aquilo. Então, às vezes é um espírito que é natural de um país com uma língua diferente. Então, você vai traduzir aquilo para a linguagem que a gente tem, que faz parte da nossa vida atual. O anímico é a participação, é a parcela nossa numa comunicação mediúnica. E também tem o animismo entendido como sendo os fenômenos que a gente participa, que é de nossa própria alma, como, por exemplo, a telepatia, em que você é que está conversando com outro, a psicometria, que é quando você que está captando as informações do ambiente. Sonambulismo. Sonambulismo também é um fenômeno anímico, porque você emancipa a sua alma, vê o que está do outro lado e depois você fala o que você viu. Não teve uma influência de pensamento dos outros espíritos para você. É o que você está observando lá e o que você pega e traz através do sonambulismo. E outros fenômenos parecidos. É legal também a gente falar assim, um atendimento fraterno na casa espírita, né? A gente tem que lembrar que nós todos somos espíritos. Nós somos espíritos. Então, o meu espírito tem muito conhecimento. Exato. Também. Então, muitas vezes, aquilo que a gente pensa que é um espírito que está passando a mensagem, é do nosso mesmo, do nosso conhecimento espiritual. Isso que tá pode passando. Acontecer, Jorge. É? Pode acontecer até de mensagens tidas como mediúnicas, esse anímica, na verdade, né? Ser você mesmo. É. Você sabe a psicoterapia reencarnacionista que vai trazer alguma coisa de uma outra vida? Numa reunião mediúnica, pode estar acontecendo exatamente isso. A pessoa está trazendo traumas que ela vivenciou em vidas passadas, como se fosse uma outra entidade espiritual. Mas ela está tratando a ela mesma. Não tem nada de errado com isso. Mas, Eduardo, o que muita gente, as pessoas reclamam do animismo, é o médium usar as suas palavras para, às vezes, até para atacar a pessoa, dizendo: olha, você é isso. E já aconteceu com a gente aí, nós temos um trabalho mediúnico, a pessoa começou a criticar tanto a pessoa que estava do nosso lado, que ela falou: bom, pera aí, isso aí é problema seu. Não tem nada de ver espírito usando essa linguajar que você está usando. Aí a pessoa ficou meio assim. Então tem esse problema, né? Exatamente. Por isso é que nos cursos de mediunidade, Rui, a gente promove essa educação. Porque é uma educação. Sim. O espírito vai vir falando palavrões, você não vai trazer esses palavrões. Você, nessa hora, você está sendo educado para com os colegas que estão ao seu redor, e está educando o espírito também. E está disciplinando ele. E fazendo um filtro, né? E fazendo um filtro. Porque o espírito vai falar lá os palavrões dele, vai ser rude, vai ser violento, e ele percebe que o médium não está traduzindo aquilo, está levando de uma maneira mais suave. Então, ele vai entender que ele precisa se disciplinar. Sim. Voltando aqui a falar do animismo mesmo, voltando não. Né? Continuando, nós vamos pegar uma pessoa igual Chico Xavier, por exemplo, né? Chico Xavier era a maior antena mediúnica que nós já vimos aqui na Terra, né? De trazer mensagem da espiritualidade superior, de tudo para nós. Então ele era médium. Mas Vocês acham que o conhecimento de Chico Xavier só estava baseado no que os espíritos passavam para ele, ou o conhecimento anímico dele era fantástico, fora de série? Com certeza, ele era tão bom quanto os espíritos que passavam mensagem para ele. Às vezes até melhor que a gente possa imaginar, né? É como Allan Kardec, né? Allan Kardec recebeu toda... Ele concebeu a doutrina espírita, foi emanada por espíritos superiores. Agora, eu não acho que Allan Kardec era menos superior do que os espíritos que passaram para ele as informações. Então, a gente vê que o conhecimento anímico dele, de Chico Xavier, era fora de série, né? Conhecimento deles mesmos, do espírito deles, a vivência que eles tinham. Então, você conversar com Chico Xavier, se fosse Emmanuel, André Luiz ou qualquer outro espírito que estivesse passando a mensagem por ele, ou fosse ele, dava na mesma, né? O Chico, o Allan Kardec e vários outros são espíritos missionários, né? Kardec tá, ele era um professor, viu, Rui? Olha só essa. Ele era um professor e diretor de escola técnica. Como você que foi meu professor de uma escola técnica, não é isso? Né? Da ITEP, o Rui foi meu professor lá. Eu me formei lá com técnico de eletrônica. Foi há 60 anos atrás? Não, né? 300 anos atrás. Faz tempo isso. E Kardec era assim, era esse tipo de ser, dessa pessoa. Só que ele resolveu abraçar o fenômeno que estava diante dele, né, por simples trabalho missionário. Sim. Que já estava destinado a ele. Então, nessa hora, realmente, ele se destaca de nós todos. Né? A Leti colocou aqui também para a gente. Obrigada, né, pelas respostas. E também sobre prosa criativa, que é o nós acabamos pensa falando. Pensa fora nome, da né? caixa, né? O prosa criativa que... pensa fora da caixa. É o programa que pensa fora da Exatamente. Caixa. Então assista aí, toda prosa segunda-feira, criativa. 19, toda segunda, 19 e 19. Não é um programa espírita, né? É um programa que fala sobre diversidade, sempre traz aí pessoas falando sobre diversos temas. Vale a pena, então, segunda-feira que você está aí, coloque aí na sua agenda aí para assistir o Prosa Criativa 19 e 19, né? E vamos lá, então. Legal. Ô, Luiz Eduardo, eu tenho uma pergunta minha. Um momento de gavalho. O que você diz, o que você pode dizer sobre o mentor de uma casa espírita que manda na casa toda? E, de repente, o médium incorpora o mentor da casa e fala, isso aqui está errado, aquilo ali está errado, aquilo ali está errado, tem que mudar isso, mudar aquilo. E os trabalhadores da diretoria da casa praticamente não têm opinião nenhuma. Quem manda é o médium. O Rui fez uma pergunta similar, né? Então, o espírito superior, ele vai sempre privilegiar a oportunidade de crescimento espiritual das pessoas, através até dos próprios erros delas. Então, na hora que um espírito tido como sendo superior começa a dar ordens de tarefas que são eminentemente a dali do mundo material, que é a organização de uma casa espírita, ele está incorrendo numa falta exatamente dessa de deixar essa oportunidade de crescimento para as pessoas, o que denota que ele não é superior mesmo, né? E as pessoas, a gente precisa entender essa fronteira, o que é dos espíritos e o que é da Terra. Os espíritos, eles vão sim atuar no trabalho espiritual, e eles podem, a gente pode perguntar para eles as questões do trabalho espiritual. Sim. Né? Mas como participante, que é como todos nós somos. É claro que o trabalho espiritual, ele tem uma fonte, uma origem lá no mundo espiritual, e nós vamos fazer uma parcela desse trabalho aqui. Então é interessante que a gente saiba, que a gente ouça, que a gente receba orientações sobre isso, né? Que vai nos orientar como exercer aquele trabalho específico ali. Mas as questões de organização, inclusive... Nós temos um trabalho espiritual lá no Divino Mestre, que é tratamento médico espiritual, e o espírito que se comunica, que executa ali as atividades através de uma médium, ele nos fala assim, vocês precisam se organizar um pouco mais, porque vai aumentar o número de pessoas em breve. Ela não disse o que a gente deve fazer, como a gente deve fazer, e nem quando, ela só deu uma dica, olha, vocês estão desorganizados, vocês precisam se organizar mais. Daí como que nós vamos nos organizar é assunto nosso. É, deixa eu passar uma outra pergunta aqui, que é do nosso irmão Aécio. Vou colocar aqui para você ouvir. Espera aí. Vamos aí, agora vai. Só um minuto. Agora vai. O Aécio está com problema de visão, por isso que ele traz mensagem gravada através do celular. Né? Bom dia a todos do Vivência Espírita. Ei. Bom dia a todos do Vivência Espírita. E eu queria saber do entrevistado a seguinte pergunta. O que poderia nos dizer quanto aos ovoides? Estariam eles no estágio de segunda morte às avessas? Obrigado. Isso talvez até o Jorge possa ajudar aí, mas assim, só para dar um início, Jorge. O ovoide, ele é uma implosão. Implosão é para dentro, né? Da alma, do espírito, né? Então, o perispírito dele implode e fica nesse formato esvoide. Quando ele tem excesso de pensamentos orgulhosos, quando ele é muito narcisista, quando ele pensa só nele, que ele é o melhor de todos, etc. e tal, então, ele está criando pensamentos que são muito internos para ele, onde ele não respeita o próximo, ele não respeita a sociedade, então ele está implodindo. Então, nesse caso, ele acaba, de acordo com a extensão desses atos dele, que é uma extensão extrema, porque não é uma coisa comum, tá? É uma coisa que acontece em umas circunstâncias extremas. Aí, lá no mundo espiritual, ele tem essa perda da estrutura perispiritual. Exatamente. Tá muito boa a resposta, Eduardo. É a degradação do perispírito da pessoa, dependendo das ações que ela teve aqui. Então, é como ela fosse regredindo, como ela fosse virando uma ameba, virando um ovoide mesmo, que é esse termo que o André Luiz usa nos livros. Principalmente o livro Libertação. É um livro muito bom mesmo, o livro da série André Luiz também. O livro Libertação, esse seria um quadro, filme fantástico. Quadro doloroso. Se ele for fazer um filme do livro Libertação, é fora de série, porque o livro Libertação, ele mostra a cidade do futuro, que é o nosso lar, e mostra a cidade do passado, que é a cidade estranha, o nome, a cidade estranha, né? Então, e ali tem muitos ovoides. Então, é gente que perdeu a forma perispiritual. E para voltar novamente demora muito tempo. Tem gente que confunde muito perder a forma perispiritual, voltar a forma de ovoide, que foi regressão. Não, não foi regressão. Ele não perdeu, ele continua sendo um espírito humano, mas só que sem forma. E quando ele retornar novamente a ser gente, digamos assim, ele vai estar com o mesmo conhecimento que ele sempre teve. Ele não vai perder nada. Ah, exatamente. Então, inclusive, né? Viu, Jorge, o processo de auxílio desses espíritos começam ali com emanações de pensamentos positivos para aquele ovoide, para que ele possa ser entumecido de boas ideias. E aí, quando ele começa a ter alguma mudança interior de pensamento, ele é levado a reencarnar até, tem aqueles natimortos, que é, por que que ele vai reencarnar? Para que ele possa ir se ajustando a uma forma humanoide novamente, nos pensamentos, nas ideias. Alguns até morrem poucos dias depois que nascem, e aí, não estou querendo dizer que isso é um caso geral, todos, tá? Né? Não são todos, porque existem muitas outras necessidades espirituais para que o espírito venha a falecer por aborto espontâneo ou morre há poucos dias depois que nasce. Não é um caso geral, não. Estou falando do ovoide, que é assim. Daí ele vai formando novamente a estrutura perispiritual dele, e aí sim ele segue, como o Jorge está falando, na vida com os mesmos conhecimentos que ele tinha antes, só que agora mais aprimorados. Né? Em resumo, é quando perde a forma perispiritual, né? Exatamente, vira uma coisa, né? Agora, Eduardo, ultimamente eu tenho pensado muito sobre isso, no sentido de que quem está virando ovoide hoje em dia não volta mais para a Terra. Porque o retorno é tão demorado que provavelmente já estão sendo encaminhados para outros mundos. Eu acho justo esse seu pensamento, viu, Jorge? Eu teria um pensamento similar, porque realmente a gente já está há muito pouco tempo... aliás, a gente já está na transição para o mundo de regeneração, né? Nós já estamos em meio a essa transição aí. E os processos reencarnatórios agora, cada vez mais, são selecionados para aqueles que já têm alguma condição para seguir nessa transição ou seguir depois para um mundo de regeneração. Né? Seguindo, a separação do joio e do trigo está em pleno vapor. E eles usam só, como a gente falou, o que é, né? E a utilização que o mundo, alguns espíritos não tão esclarecidos, né? Vamos dizer assim, usa eles como parasitas, né? Também para poder sugar a energia de outros seres, né? Então eles utilizam os ovoides, esses corpos, esses espíritos, para prejudicar outros, né? Esse é o ponto também. Agora, a segunda morte, acho que é mais complexo ainda, né? Então... Não, a segunda morte tem muita coisa para a gente falar, né? A segunda morte, por exemplo, você pode considerar até como segunda morte a gente voltando para reencarnar, pode ser uma segunda morte. Porque quando a gente... E também pode ser a ascensão, né? Pode ser a ascensão. Se a gente for ascender do plano espiritual para outro lugar, é uma segunda morte. É. Você, como perispírito, você tem também que... ter a miniaturização, ter todas essas coisas para você passar para outro lugar. E a morte a morte é quando perde o corpo físico. No caso lá na erraticidade, pode ser considerado como uma segunda morte, né? Faz sentido o Wes falar isso, porque pode ser, se ele perdeu o perispírito, né, a forma do perispírito, não perdeu o perispírito, continuou com o perispírito, só que de uma forma de ovoide. Então, então não destituiu do perispírito como uma segunda morte, nesse caso. Né? Tem um novo livro. Acho que não seria considerado uma segunda morte. Tem um novo livro do Dr. Inácio Ferreira agora, que chama Segunda Morte. E quem morreu no plano espiritual foi o Dr. Odilon Fernandes, né? Ele morreu lá, mas foi para um planeta superior, né? E ele narra tudo como que aconteceu, mas ele acaba citando também que a nossa volta também não deixa de ser uma segunda morte. Faz sentido, não tenho visto mais livros também do Odilon. Tá no novo livro do Carlos Baccelli, Segunda Morte, e quem, para toda surpresa, para nós, o maior instrutor que nós tínhamos sobre mediunidade trazido pelo Carlos Baccelli, que é o Dr. Odilon, não sei se ele vai mandar agora, ele passou para uma escala superior. E os livros do Dr. Odilon Fernandes são muito bons em termos de orientação mediúnica. Muito bons, recomendo-os também. Então, para quem não sabia... pode fazer prece para ele, porque ele desencarnou lá no plano espiritual. Break news. Vamos lá, botando... É verdade. Vou colocar a mensagem, então, Carlinhos, tem razão. Vou colocar a mensagem aqui. Se vocês quiserem mandar mensagem para a gente, dos 20 anos, pode mandar aí, manda pelo WhatsApp, manda para a gente aqui, a gente coloca aqui também. E nós vamos comemorar esses 20 anos, é mais uns 2 meses aí, né? Isso. Comemorar esses 20 anos aí, né, mano? O pessoal, se vocês quiserem mandar uma mensagem pra gente sobre o programa Vivência Espírita, se foi importante para vocês, quiser parabenizar, vocês quiserem falar, desde que não passe assim de um minuto, no máximo um minuto, para poder não ser muito grande. Então você grava pra gente aí, de preferência na horizontal, no celular, e manda pra gente aqui, pra gente colocar, tá bom? E até criticar também, né? Não, criticar a gente não põe. Não, a gente não coloca. Não, a gente ouve, mas não A gente filtra. Que a gente escuta antes. É igual o trabalho mediúnico. Censura. A gente filtra. Não, porque de repente a pessoa critica e fala, tem que tirar os feios do programa, só fica o Rodrigo. Tem que tirar os homens. Ultimamente também, né? Vamos lá. Vamos lá com a mensagem do Dr. Benedito de Figueiredo. Depois entra. Parabéns ao programa Vivência Espírita. É um dos pioneiros na divulgação do espiritismo através da internet, através do web rádio.

É, porque a nossa consciência, na verdade, é uma expressão daquilo que nós somos. E o que nós somos? Espíritos. Somos uma alma espiritual. E esse compromisso é com o crescimento espiritual, com se tornar cada vez melhor, mais transcendental, uma alma mais moralizada. E isso envolve a maneira como você vive na sociedade, com as pessoas, de uma forma mais digna, de uma forma mais íntegra, que é o que demonstra nessa mensagem. Né? A pessoa, então, deu continuidade ali aos processos por conta da dignidade, integridade social e o senso espiritual que ela traduziu ali. E é o que nós devemos fazer mesmo, para que a gente possa cada vez mais fazer uma sociedade justa com a nossa parcela. É porque nós estamos vendo que está faltando essa moralidade no nosso mundo e principalmente no Brasil, né? Eu acredito que os seres espirituais são os mesmos em toda parte, em todo o globo. A gente vê acontecendo coisas em outros países e que também traduzem exatamente essa questão de falta de moralidade, né? Então não é uma particularidade brasileira, eu não entendo dessa maneira. Eu acho que é uma particularidade da alma, que aqui se encarna neste mundo. Do ser espiritual. Do ser espiritual. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Com oferecimento de WS Festas e Embalagens, né? Esse é o momento da aniversariantes, né? Jorge? Oi. É o aniversariante lá da Fraternidade Paulo de Tarso, no dia 28, hoje, Mário Soldi. E no dia 31, Gabriela Augusto Prisco da Cunha. São os dois aniversariantes da Fraternidade Paulo de Tarso. Aqui nós temos aniversariante dia 28, portanto, hoje quem está aniversariando é a Graça, Maria das Graças. Opa! A Graça que sumiu aqui do programa, né? O programa não quer programa mais trabalho. Ficou sem graça, né? Ficou sem graça o programa. Depois que ela saiu daqui. Não tem quem a gente pegar no pé, né? Uhum. Quem faz aniversário também dia 28 é Nailza, nossa irmã Nailza do Anjo Ismael, grande Nailza. Dia 28 também, o Rodrigo já tinha falado antes, o Emanuel Alves da Silva, nosso Mané, lá de Conquista, lá, né, da região do Triângulo Mineiro. Dia 30, o Veríssimo Carlos também faz aniversário. Dia 31, a Estalina Almeida. A Estalina também, que sempre está ligadinha com a gente, está em tudo quanto é evento. Um grande abraço para a Estalina, um grande abraço para todos vocês. Paz e alegria em seus corações. Tem mais alguém, Carlinho e Rodrigo? Semana passada nós esquecemos de avisar o aniversário de São Paulo. São Paulo, né? Ah, é verdade. É verdade. Dia 25 e a foi quinta-feira, né? É, que é o dia da conversão de Paulo de Tarso, né? Uhum. Que é o dia da conversão dele, que foi que o Manuel da Nobra, que é o Emmanuel, a reencarnação de Emmanuel, que é o mentor dos trabalhos de Chico Xavier, enquanto o padre Manuel da Nobra fundou São Paulo no dia da conversão de Paulo de Tarso, quando se converteu ao cristianismo, que foi um dos grandes responsáveis por o evangelho estar hoje aqui, né? Se não fosse ele que, segundo o Chico, aclimatou, né, a semente do evangelho no mundo, né, saindo divulgando para todos os lados, né? E a conversão do Paulo é justamente mostra a parte mediúnica de Jesus trazendo mensagem para ele. Exato, quando fala do carisma, né? Que o carisma para os católicos é a mediunidade para nós, né? Pouca gente faz essa relação, né? Mas o carismático, né, do carisma, que é o profetizar de Paulo de Tarso, né, é a nossa mediunidade. Quer do Espiritismo, saber, né, profundamente sobre isso? Leia o livro Paulo Estevam, de Emmanuel Chico Xavier. Doutor Benedito Figueiredo, que passou a mensagem para a gente hoje, que está nos ouvindo lá, nos assistindo, é especialista em Paulo Estevo, fez uma palestra aqui para a gente, uma participação aqui emocionante para todos nós, mostrando até quantos quilômetros Paulo deve ter andado para divulgar o cristianismo. Eu lembro quantos quilômetros foi, mas acho que dava para dar uma volta na Terra. E ele esteve lá visitando todos os locais. Ele foi visitar esses locais. Ele tem muito especialista em Paulo. E o legal Tarso, também que o Paulo é uma esperança para a gente também, que somos devedores aí, pecadores, né? Como eles falavam lá, né? E podemos nos converter ao cristianismo, podemos nos... virar cristãos, né, e sermos das pessoas mais importantes reconhecidas por Cristo, e ele perseguiu os cristãos, né. E a mensagem que Jesus trouxe para o Paulo, fala: Paulo, por que me persegues? Foi a pergunta que Jesus fez para o Paulo. Só foi para ele lembrar do compromisso que ele tinha, que ele não veio para isso, ele veio para uma obra muito mais importante, né? É. Eu acho que na hora que Jesus falou isso para ele, ele deve ter lembrado tudo. Falou: poxa vida, estou pisando na bola, deixa eu começar a fazer tudo de novo. Certo? É verdade. Agora, o interessante de Paulo é que quando ele pergunta o que, que eu devo fazer, então, ele não questiona nada, não pergunta sobre nada. Já que é assim, então o que, que eu devo fazer? Eu, tipo assim, não, mas eu fui criado como um tribuno, né? Criado como uma pessoa que tinha que cumprir a lei judaica, tinha que cumprir tudo, por isso que eu estava fazendo isso, todas essas barbaridades. Dá desculpa, né? Sim. E não deu desculpa de nada. Na hora que Jesus se apresenta, que deixa ele cego lá no caminho da Damasco, eu pergunto: o que, que eu tenho que fazer? E a partir dali fez. Um fenômeno mediúnico também, porque o Paulo, quando ele viu Jesus numa luminosidade tão forte, ou seja, ele teve essa possibilidade de perceber isso, que é esse fenômeno de perceber a espiritualidade, o mundo espiritual, e ele chegou até a somatizar ficando cego. Então, para você ver o quanto esse fenômeno deve ter sido bastante pungente ali para ele e importante. E ali comprova também que os animais têm mediunidade, né? Porque o cavalo derrubou ele, né? O cavalo se assustou. Com a luz, né? O cavalo viu a luz e pulou. Eu só não chamaria de mediunidade, porque a mediunidade traz informações, mas existe uma percepção animal do mundo espiritual. Mais do que a gente, né? Com certeza. E o interessante é que só ele que conversou com Jesus. Ele e o cavalo. Eu que estava acompanhando não viu nada, né? Os outros não. Muito legal, né? Então vale a pena aí, em homenagem aí aos 400 e poucos anos de São Paulo, né? Mais um aniversariante que eu queria citar. Opa, quem fez aniversário esses dias, dia 15 de janeiro, sabe quem fez aniversário? O Livro dos Médiuns. Olha 160 só. Anos. Olha só. Que legal. Legal mesmo. E não esquecemos de falar aqui, viu? É verdade. Mas está falado agora. Só um abraço aqui também para a dona Marli, que está mandando um abraço para nós. A Nancy Lima também. E a Lucila Augusta. Bom dia a todos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, né? O João Ramalho está falando que pegou a camisa e a caneca dele lá no mar e está agradecendo. Bacana. Pinheiro mandando um abraço aqui. Falando nisso, a gente vai sortear. Tem um sorteio, né? Já fiz o sorteio aqui. Pessoal, não estou falando todo mundo que já não dá mais tempo de falar. Só uma pessoa que tinha colocado aqui. A Alessandra falou que assistiu também. A Adriana Mello. Pela primeira vez aqui, gratidão pelo trabalho de vocês, estou muito feliz em poder ouvi-los e aprender, né? Muito legal. Desculpa, pessoal, a gente não falar mais, porque já está em cima da hora já. É verdade. E vamos lá para o sorteio do livro? Isso. Então, com oferecimento aí da livraria Casa do Caminho, né? A gente tem aqui os sorteados, a sorteada que foi aqui, que ganhou, que vai ganhar aqui a camiseta, né? E a caneca. Isso. Né? Do programa. Eu coloquei aqui no sorteador, né? Quem foi sorteado foi a Dona Stalina. Dona Stalina que foi sorteada e ganhou aqui a camiseta. Stalina também é amadora, filho. Só que ela tem que buscar, viu, Stalina? Porque a última vez tinha um livro de vocês lá, uns 3 livros lá esperando, né, no Mário Vinhas. Agora nós estamos dando um prazo de 15 dias. Se não for buscar, a gente pega de volta. A caneca e manda a espiritualidade atrás, né? É. Pra cobrar. Né? E, então ela deixou aqui o tamanho da camiseta. Uhum. E também a gente deixa aqui. Agora vamos para a hora da dica. Uhum. Então a hora da dica é a hora que você dá uma dica. Você já deu várias dicas de vários livros hoje, então vale a pena vocês assistirem aqui todo o programa. A hora da dica foi durante o programa inteiro. E desses quatro livros, qual que você recomenda? Ah, eu não citei um quarto aqui. Se tiver a oportunidade, esse aqui é de psicanálise, né? Então o que que acontece? Como é que é o nome dele? É do Carl Jung. Esse livro, na verdade, a Brigitte Dors, ela junta textos do Jung, palestras do Jung, etc e tal, que abordam o tema espiritualidade e transcendentalidade. E aí, nesse livro, tem uma citação aqui muito interessante, aqui no quase no final dele, onde ele mostra uma palestra do Jung que ele falava de reencarnação. É, a hora que ele ia começar... É. Na doutrina, os conhecimentos espirituais dele, ele faleceu, ele, né? Exatamente. Aqui ele dá uma explicação sobre o que é metempsicose, ressurreição, renascimento. E aí ele vai explicando, inclusive ele fala do entendimento que se tem de reencarnação aqui. É muito interessante as pessoas conhecerem essa abordagem do Jung. E ele divergiu um pouco do Freud, né? Ele divergiu um pouco, bastante, a ponto dos dois brigarem e um ir para um lado, outro ir para o outro. Que o Freud era mais materialista. O Freud, ele procurava a mente dentro do cérebro. O Freud é neurologista. Então ele procurava, sim, a intenção dele é achar aqueles fenômenos que ele estava vendo dentro do cérebro das pessoas. Só que ele não tinha ferramentas para isso. Sim. E mesmo os que têm ferramenta para isso hoje já chegaram à conclusão que não tem. Uhum. Né? E o Jung já, pela vida dele, né, a mãe dele e tudo mais, ele já buscava isso de uma forma transcendental. Ele já buscava isso fora do ser encarnado, né? E para todos aí que escutaram, né, para quem não ouviu as indicações dos livros, todos estão aqui na descrição do YouTube do Vivência Espírita. Então vocês entram aqui na descrição, já listei o link. São link patrocinados. Se vocês comprarem pela Amazon, a gente também recebe uma parcela para ajudar aqui a manutenção do programa. Então a gente deixou aqui os links de todos os livros, inclusive esse de espiritualidade e transcendência já está aqui também, tá bom? Então a gente agora tem que caminhar para o fim, porque já estamos bem avançados aí do... Isso, vamos então... Opa, peraí agora... Tá. Vamos agradecendo a participação de todos aqui, desculpe aí algumas pessoas que nós não conseguimos... falar suas mensagens, se esquecemos do nome de alguém, não foi a nossa intenção. Mas muito obrigado pela participação, muito obrigado, Eduardo, pela participação, foi muito legal. Deu uma misturada legal hoje, né, Eduardo? Hoje foi. Mediunidade com psicoterapia reencarnacionista, com espiritualidade, então ficou bem diversificado o assunto hoje, ficou bem legal. Vamos combinar de voltar outras vezes para falar sobre psicoterapia. Você, a Dani, alguém que você queira trazer. Nossa, aí também. Vai, né? Ser fantástico. Então vamos encerrando aqui com o livro Palavras de Luz, né? Palavras de Luz, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje, do dia 28 de janeiro, que diz o seguinte... Toda vez que obstáculos se nos interponha entre o dever da ação e a necessidade da cooperação no serviço do bem aos semelhantes, que redundará sempre em benefício a nós mesmos, peçamos o auxílio divino, através da prece silenciosa, e atendamos a todos aqueles que nos digam respeito à tranquilidade da consciência. Mas, à frente de quaisquer outros, sem qualquer fundamento sério na vida espiritual, tenhamos suficiente coragem para romper com eles, na certeza de que, com a bênção de Deus, saberemos atravessar todas as crises e empeços da luta cotidiana se nos dispusermos a trabalhar. Do livro Rumo Certo, capítulo 8, Obstáculos. Um grande abraço a todos vocês. Quem nós teremos a semana que vem, Rui? Semana que vem nós teremos nossa querida amiga, também do Divino Mestre, a nossa Icléia Vidal, falando sobre a alegria de ser espírita. Muito ela legal. Nasceu em berço espírita, né? Já estou alegre só de saber que é a Icléia que vem. Que legal. Um grande abraço para ela. E também lá do Centro Espírita Divino Mestre, né? Isso. Que legal. E só comentando aqui também, antes de passar aqui o Carlinhos, a arte, né? Tá aí a arte da inteligência artificial, criou hoje aqui, né? Sobre o tema. Vocês podem ver aí a arte do dia, né? A gente falou de pineal, né? A pineal o pessoal acha que tá na testa, né? Não tá na testa. Ela tá exatamente nessa região. Onde, né? Aquela estrela ali aparece no rosto da moça. É mais ou menos ali. É onde fica a pineal. É só você pegar onde você colocou o dedo e aqui na frente. Na hora que as duas linhas se cruzar, é lá que está a pineal. Exatamente. Pera aí, faz de novo aí. Faz de novo, pessoal. Então, o Rodrigo tinha colocado viu. O dedo aqui, né? É. Então ele colocou o dedo aqui. Então você pega essa linha do dedo e coloca aqui na frente o outro dedo. Na hora que essas duas linhas se cruzar lá dentro da cabeça, é lá onde está a glândula pineal da gente. Exatamente. Então é onde o que o Luiz comentou, onde tudo acontece em relação à mediunidade, né? Eu lembro até hoje que eu estava lá na Fazenda Santa Maria, né, que é onde é a nossa raiz do Ovil, né, que é do Espiritismo aqui no Brasil. Eu lembro do seu Armelon comentando sobre a piezoeletricidade, que é uma característica de cristais de silício. Então, o silício que é feito, a pineal é feita desses cristais, e o silício ele é 100% caridoso, porque toda a vibração que ele recebe, ele converte em energia e converte em eletricidade. Isso. Então, determinada vibração que recebe, transforma a informação em eletricidade. Então, e é por meio desses cristais de silício, olha que interessante, né? O Vale do Silício, que são os computadores, né? Então, os microcomputadores são feitos de silício. No caso da pineal, não é o silício, são cristais de apatita, que é um outro... Sim. O silício é o átomo. Isso. O átomo, isso. Né? De todos esses cristais de quartzo, apatita e... Ah, tá. Eles são compostos desse átomo de silício, que tem essa propriedade de piezoeletricidade, que é converter vibrações em informação. E exatamente. Passar para todo o cérebro e para toda a informação. Então, conforme a gente estuda, né, a gente desmistifica, né, todas as questões de achar que isso aqui é milagre. Não é milagre. Não. A mediunidade não é milagre. Né? Não. Então, e o perfil da moça é muito bonito, né? Ficou legal, né? Então, o resultado da enquete, né? A gente agradece aqui, a gente pede desculpa a algumas pessoas que fizeram pergunta, o Aécio mandou outra pergunta aqui, a gente pede desculpa que não dá pra gente fazer, não vai dar tempo da gente fazer todas as perguntas, mas a gente passa aqui pro Luiz depois responder pra gente. A enquete que a gente fez, que a gente falou, você participa como tarefeiro de algum trabalho mediúnico? Houve 83 votos, né? Desses 83 votos, 52% falaram que sim, trabalham, participam como tarefeiro de trabalhos mediúnicos. E 48% que não. Olha só, quase metade dos nossos ouvintes aqui de hoje são tarefeiros e trabalham aí em trabalhos mediúnicos. Impressionante. E obrigado, até o próximo programa às 8 horas. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Luiz Eduardo, pelo esclarecimento maravilhoso de hoje. Obrigado, Rui. Obrigado, Jorge. Obrigado, Sebastião Baruto. Obrigado, família vivenciana, pela companhia de hoje, desse domingo abençoado. Desejamos a todos um ótimo domingo em família, com seu macarrão com frango, o seu cardápio preferido. E que estejamos sempre na paz, na luz e no amor de Jesus em família. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Eduardo, nós gostaríamos que você fizesse um comentário final e também fizesse uma pequena prece de encerramento do nosso programa. Obrigado, Rui. O comentário é, eu gostaria de agradecer à Rádio Vivência Espírita, a todos vocês, parabenizar pelos 20 anos, que é uma persistência no ar, é uma persistência nesse trabalho maravilhoso. Essa é uma missão que vocês abraçaram e vem trazendo isso ano após ano, de uma maneira alegre, de uma maneira assim, bem tranquila. É, a gente participar aqui da Rádio Vivência Espírita junto com vocês é sempre uma alegria, é um momento descontraído e gostoso, um bate-papo, que a gente vem com esse espírito assim, de bater papo sobre um assunto que a gente gosta, que a gente tem na vida de uma maneira normal, e trazer aqui para as pessoas nesse estado assim, de normalidade, de bate-papo. Que então eu gostaria de parabenizar vocês pelo esforço de 20 anos e que possa se desdobrar, né? Trazendo aí até uma palavra mediúnica, né? Se emancipar para outros tantos 20 quantos vierem à frente, e que isso realmente continue levando as pessoas esse momento agradável que aqui a gente tem. E a Ecléia era a esposa do Cláudio Vidal, que foi o primeiro que participou aqui do programa. Sim. Também. O Cláudio Vidal foi o primeiro que participou aqui do programa, e por incrível que pareça, olha só, quando eu cheguei em São José dos Campos, que eu vim aqui já há 17 anos de idade, há 300 anos atrás, quando eu cheguei aqui em São José dos Campos, eu vim com a missão de achar uma escola, achar um emprego e achar um centro espírita. Quando eu estava vindo de ônibus aqui pela Francisco Paz, né, acho que é isso o nome ali, e tinha a banca do Livro Espírita ali. Hoje, agora, ela está lá na praça, né? Aí eu desci do ponto, fui lá na banca e perguntei, onde que tem um centro espírita? Eles falaram, aqui, segue essa Rubião Júnior, é logo ali. Eu cheguei lá, estava tendo uma reunião de mocidade espírita, e quem estava dando aula era o Cláudio Vidal. Olha só que legal. E ele estava falando de um assunto que eu adoro, que é astronomia. Então, fiquei lá esse tempo todo, até hoje. Eu tenho um maior carinho para o Cláudio Vidal e para a Ecléia, que eles recebam o nosso abraço. Tinha Cláudio lá na espiritualidade. Um bom humor, né? Mas um isso, bom humor. E o Cláudio Vidal era especialista em declamar Navio Negreiro de Castro Alves. Né? Você vê que coisa? Olha só que legal. E também foi professor da ETEP, viu? Eu não tô lembrado. Legal. Então vamos lá para a prece? Ok. Convidamos a todos nesse momento para elevarmos nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, recebermos sua emanação de paz, de luz, de amor, nos incentivando na busca da nossa espiritualização, cristianização, da nossa elevação, para que possamos ir nos tornando almas melhores, nos tornando espíritos luminosos nessa nossa vida atual e nas demais. E por isso agradecemos Jesus pelas oportunidades que nos traz, pela doutrina maravilhosa que nos traz o entendimento de tudo que chega até nós. Que possamos assim então, de braços abertos, nos sentirmos irmanados uns com os outros nesse trabalho de evolução. Que assim seja. Olho no céu, vejo uma luz.